Bala. Anteriormente em Jornada de Sangue. Caralho. Oh, aí sim, hein? Bom, na última sessão, vocês tinham saído da portaria, sede da facção da Cabala Desolada, os Loucos, conseguido a muito custo, muitas penas, a pedra que pertencia a eles. E Toph estava contaminada pela essência do vazio. E foi então que a Ciere tentou utilizar o poder de transmutar a matéria escura para retirar aquilo da Toph. Só que a larvinha estava indo na direção do cérebro da Toph e matou a Toph no processo. E a Ciere arrancou o cérebro do corpo, que na verdade já não era mais a Toph ali dentro. Depois disso, vocês destruíram a essência, a larva que estava dentro da Toph. E depois que vocês destruíram a larva de dentro dela, ressuscitaram a Toph explicou tudo o que tinha acontecido. Vocês saíram da portaria, conversaram com a menina, tentaram se comunicar de alguma forma com a menina gato para tentar entender as coisas que ela estava escrevendo, o que que isso no tudo significava, tentar extrair mais alguma informação daquilo, mas acabaram não conseguindo grandes progressos. Saíram e foram até a ala da capela. Enfim, foram até próximo do grande bazar, próximo do grande ginásio, para investigar e tentar encontrar a Liga Revolucionária. Numa taverna repleta de bariauros, o Celerin, ele conversou com o taverneiro e disse que queria acabar com os Harmonions. E aí isso conseguiu para vocês um contato que talvez levasse vocês até a Liga Revolucionária. O contato, esse Bariauro sem nome, né? Ele não se identificou, ele deu pro Celerin um bilhete dizendo para encontrarem ele num local chamado Harin no dia seguinte às 9 da noite. Com posse dessa informação, vocês retornaram para o salão dos eventos, sede dos sensitivos, onde vocês foram para descansar. Encontraram com o Desmond, explicaram para ele tudo o que tinha acontecido, e o Desmond perguntou como que ele poderia ser útil. E o Celerin falou: ó, espalha um boato por aí, diz que os Harmonions vão ser atacados amanhã. Ele falou: deixa comigo. Foi se preparar, colocou o chapéu do disfarce dele, brincou com vocês, se disfarçando de outras pessoas, inclusive pessoas que... Oi? Não, desculpa incomodar aí, ó. Eu já volto, vou levar só o crachá pra minha mãe e eu já venho aqui, tá? Tranquilo, Lucas, vai lá, sossegado. Já vem, deixa muito claro aqui. Vai lá. E aí ele brincou com vocês, se disfarçando de pessoas que vocês conhecem, com quem vocês tiveram contato. E saiu pra espalhar o boato dele, assumiu por última forma do Celerin e saiu pra espalhar o boato. Enquanto vocês conversavam, ele brincava com vocês, ele serviu, foi servido chá pra vocês. Somente a Ciere tomou o chá, o que salvou a pele dela, no fim das contas. E depois que ele partiu, vocês foram descansar. Todo mundo se pôs a descansar, menos três pessoas. Curiosamente, as três garotas do grupo. A Ciere, que foi a primeira a sair, disse que ia dar uma volta e se mandou. A Lisbeth, que esperou a hora que a Ciere saiu depois de um tempo e saiu, avisou a Toph que ia dar uma volta também. E a Toph, que ficou acordada, ainda estudando aqueles pergaminhos que vocês coletaram ao longo do tempo aí, em busca de informações. A Ciere voltou até o cortiço, procurou aquele garotinho com quem vocês tinham encontrado, o garotinho guia, que tinha varinha mágica de luz, e que comandou uma porção de ratos crânios para atacar vocês. E encontrou o garotinho de nome Everest e perguntou se ele queria aprender a comandar os ratos de uma forma mais eficaz, mais eficiente. Afinal, a Ciere se identificou como uma druida. E o garoto, depois de muita hesitação, disse que sim. A Ciere começou a treinar o menininho para se tornar um druida. E enquanto isso acontecia, a Lisbeth decidiu voltar até o cortiço E... O cortiço não, desculpa. Deixa eu ler a mensagem de vocês e me confundir. A Elizabeth decidiu voltar até perto do ginásio, aquela estalagem, aquela taverna, onde vocês tinham combinado um encontro supostamente com a Liga Revolucionária. E... voltou a encontrar o amigo dela, com quem ela estava se engraçando lá e dizendo que estava sem nada por baixo. E passou a noite conversando e bebendo com ele, tentando extrair alguma informação a mais dele. Por fim, ele levou ela até o ginásio. E todo o tempo que ela passou ali com ele, aparentemente não foi muito útil, porque ele parecia não ter nenhuma informação valiosa para fornecer. Mas quando a Lisbeth estava no ginásio, ela avistou, no meio da multidão que assistia lutas, ensaios de lutas no ginásio, né, treinamentos, conseguiu avistar um membro da Patrulha da Perdição. Quando terminou uma luta na qual ela e o Mariauro foram vitoriosos nas apostas, o membro da Patrulha da Perdição, ele se levantou e saiu do ginásio. A Lisbeth se despediu do seu amigo e foi seguir o Destruidor. Nome dos membros da Patrulha da Perdição é Destruidores, tá, gente? E ela foi seguir o Destruidor. E ficou seguindo ele por vários e vários minutos. Por vários e vários quilômetros. Indo cada vez mais para dentro do bazar. E cada vez mais em direção à borda de Sigil. Se afastando da região central da Rosquinha. Até que ela finalmente convocou um grifo. Uma montaria sagrada, e pediu que o grifo seguisse o homem, e o grifo assim o fez. E ela decidiu retornar de volta pro local de descanso de vocês. E enquanto ela fazia todas essas coisas, ela ia avisando a todos pelo anel, porém só a Ciri e a Toph estavam ouvindo as mensagens. Só que quando ela se virou para voltar, ela foi atacada por uma onda de dor que devastou o corpo dela. E... tentou depois avisar a Toph que estava sendo atacada e não conseguiu. E depois tentou se teletransportar para longe do local, mas também não conseguiu. Aparentemente alguma magia foi jogada nela para cancelar as tentativas dela de se comunicar e de se teletransportar. E por fim, ela foi atingida por algum outro efeito mágico e desmaiou. Preocupada com a última mensagem que ela conseguiu enviar, a Toph alertou a Lisbeth, a Ciri, e foi ao encontro da Lisbeth o mais rápido possível. E nesse mesmo tempo era o momento em que o Griel e o Celerin estavam despertando do seu sono e acordaram o Murin também, o Theon, e foram em busca da Lisbeth também. A Ciri, ouvindo a mensagem da Toph de que a Lisbeth podia estar correndo perigo, e conversando com um dos seus guardiões que ela convocou para deixar acompanhando a Lisbeth, ela decidiu seguir também voando até encontrar com vocês. E assim vocês foram em busca de resgatar a Lisbeth. Quando vocês... A Toph foi a primeira pessoa a chegar no local, que era um beco com 7 portas que davam para sobrados. A Toph conseguiu rastrear o chão, encontrar rastros que davam para esse sobrado, e entrou no sobrado e viu que lá dentro do sobrado tinham 4 fantasmas, 4 pessoas que tinham sido assassinadas, e tentou conversar com as pessoas perguntando se havia um portal ali. As pessoas apenas indicaram o caminho da cozinha, e a Toph foi até o caminho da cozinha. Do batente da passagem que dava acesso à cozinha, a Toph viu que tinham inscrições ali que denotavam que ali havia um portal. Traga vermelho para me declarar sua paixão, mas se quiseres vir até mim, saiba que terá que fazer nossa amizade florescer. Lendo isso, a Toph, ela tentou conjurar uma rosa na sua mão, mas não conseguiu. Tentou puxar da sua mente o modo como a Ciri faz isso, né? E ela até conseguiu começar a fazer a rosa, mas a rosa foi murchando. E afinal de contas, o poder da Ciri não vem da Ciri, mas sim de Alihanna. E a Toph não tem esse elo com a Alihanna ainda, pode vir a ter, sei lá. E pouco a pouco o restante do grupo foi chegando. Primeiro Griel, Celerin, Theon e Murin, e depois a Ciri a seguir. A Toph atualizou todo mundo das informações, vocês trocaram todas as informações necessárias. E a Ciri fez uma rosa, entregou na mão da Toph, que não conseguiu abrir o portal também. A Ciri usou a runa do tempo marcada no seu braço para regredir o tempo e visualizar como que os homens que tinham raptado a Lisbeth tinham aberto o portal. E ela viu que eles tinham, um deles tinha enfiado uma mão no bolso, pegou um objeto e simplesmente o portal se abriu e eles atravessaram. Quatro homens carregando a Lisbeth consigo. Esses quatro homens atravessaram esse portal e a Ciri conseguiu ver na mão dele que era uma pétala em forma de coração. Mas não conseguiu ver mais nenhum outro detalhe adicional. A Ciri fez uma nova rosa. Tentaram de todo jeito, espetaram o dedo, molharam sangue na rosa, deram um abraço para fazer a amizade florescer, mas nada foi capaz de abrir o portal. Até que o Griel teve um insight baseado nas palavras do Celerink, talvez pudesse ser a cor. E aí o Griel olhou para a rosa e na mensagem diz: traga-me vermelho, mas a rosa que estava diante de vocês, aos olhos do Griel, não é uma rosa vermelha. E aí o Griel sugeriu: troca a cor da rosa. Quando fizeram, surgiu uma rosa amarela, que significa amizade, segundo os ensinamentos que o Griel se recordou de Lenore. O portal finalmente se abriu e vocês o atravessaram em busca da Lisbeth. E assim começamos a sessão de hoje, ao som de Battlestar Galactica, que vai ficar aí tocando um tempinho ainda, enquanto eu narro a próxima cena. Pra fazer uma obra boa, a dama. Bom, primeiro de tudo, vocês chegam num local que vocês sabem exatamente o local que é, porque foi feita uma averiguação pela Toph, se eu me recordo bem, utilizando o sextante dos planos, para ver para que local aquele portal os levaria. Foi isso? Foi sim, já. E a Toph deduziu, pela análise que ela fez, pelas características do plano ao qual o portal se abria, que aquele portal levava à segunda camada dos sete paraísos escalonados de Celestia, a camada de Mercúria. Vocês atravessam o portal e é nesse lugar em que vocês estão, Mercúria, a segunda camada de Celestia. Primeiro, joguem um teste de inteligência todos vocês. Vamos recordar coisas. Purinha? Purinha, diga. Esse teste tem alguma coisa relacionada com o elemento terra? Não, é um teste para recordar informações sobre o plano. Das coisas que vocês ouviram do Zeradan e leram. É, porque eu tava revendo minha ficha. Por ter uma conexão no Monge Místico com o Elemento Terra, em testes assim, eu tenho vantagem. Certo. Você pode jogar com vantagem porque você foi a pessoa que declarou, você não precisa por enquanto, que declarou por duas noites seguidas que ia ficar estudando os pergaminhos. Então, Toph, pode jogar com vantagem o seu teste. Deixa eu distribuir os pontos heróicos aqui também pra vocês. Eu vou jogar com vantagem também, porque eu vou gastar uma inspiração. Ok. Com bastante. Parece um amor bom, né? Senhorita Tamires, vou lhe dar um ponto heróico extra, mas você só pode usá-lo quando eu permitir. É save ou é teste normal? Teste normal, teste de habilidade. Tá bom. Esse segundo porte... Esse segundo ponto de inspiração não pertence a você, amor. Ainda não. Caramba, não! Ponto heróico. Bom. Passou alguma coisa. Eu gostaria de saber, se possível, do que seria. Em breve saberá. Deixa eu ver os resultados dos testes aqui. 27 da Ciri, 29 do Griel, 12 do Murin, 24 da Toph e 17 do Celerim. Tá. O basicão vocês se lembram, que é o que eu vou narrar aqui. Sete paraísos escalonados de Celestia. Vocês recusaram veementemente ir para esse lugar. Ele parece ser um lugar bonito, mas vocês deduziram que seria um lugar chato e que traria problemas para vocês. Porque Celestia é a terra do esplendor. É onde o bem supremo é idealizado. É a ordem e o bem, a compreensão e a misericórdia. Vocês imediatamente se lembraram de Ordine, o plano de Calmir. Um lugar chato na visão da maioria de vocês. E rejeitaram, quando foram buscar o caminho para Sigil, rejeitaram ir por Celestia e decidiram ir por Arbórea. Lembram disto? Uhum. Sim. Então vocês Sim. estão na Terra do Esplendor, onde o bem supremo é idealizado. É nesse local em que vocês estão, em Celestia. Porém, vocês não estão num local qualquer de Celestia. Como a Toph disse pra vocês, vocês estão na segunda camada, Mercúria, também conhecida como Paraíso de Ouro. O local, ele tem uma atmosfera tênue, de esperanças elevadas, onde uma luz dourada permeia tudo. Vocês olham para o céu e vocês veem um brilho dourado que vem do alto. Quando vocês vão atravessando daquele portal e o brilho cegante do portal vai se desfazendo e vai sumindo aquela ofuscação nos seus olhos, e vocês vão começando a olhar ao redor para reconhecer o lugar onde vocês estão, o que vocês veem imediatamente é um brilho dourado que toma conta de tudo e que emana do alto, do céu, acima de suas cabeças. Muito, muito, muito distante. Quando vocês olham ao redor, vocês veem que vocês estão numa encosta, numa espécie de uma colina ou de um platô. Verdejante. Existem plantas e existem rochas por esse local onde vocês estão. Vocês se lembram daqueles cenários do Dragon Ball Z onde eles lutavam? Que eram aqueles morrinhos com pedra, terra e grama por todos os lados? Vocês estão num cenário parecido. Vocês veem pequenas elevações rochosas e de granito e de terra que formam um pequeno platô em cima, gramado, certo? Por todos os lados onde vocês estão. Tem vários desses pequenos pináculos aí, pequenos entre aspas, né? Entre aspas, pequenos em comparação à imensa montanha que está à esquerda de vocês. Pois quando vocês olham à esquerda, vocês veem uma montanha que é maior do que Arton. Vocês não conseguem enxergar a extensão na largura dessa montanha. Vocês não sabem onde ela termina, onde vocês começariam a dar a volta nessa montanha. Quando vocês olham para o alto, vocês veem que essa montanha, ela sobe até alturas infindáveis, se perdendo no meio daquelas nuvens douradas que emitem aquele brilho cálido acima das cabeças de vocês e que tá a... Vocês não sabem calcular quantas milhas que tá acima de vocês isso. E nesse local que vocês estão, que é uma espécie de um platô cheio de pequenas ondulações, pequenas colinas baixas e com esses pináculos de pedra e terra gramados no alto, vocês olham para a direita de vocês e vocês veem que tem um abismo. E vocês não conseguem enxergar o fundo desse abismo. O fundo desse abismo está além da visão de vocês. O que vocês conseguem ver é que existem nuvens e que, além dessas nuvens, é uma escuridão sem fim, ponteada de estrelas brilhantes reluzindo. Vocês veem que existe um rio que corre à frente de vocês. O rio do ouro. Um rio caudaloso, um rio rápido, que ele vem da montanha que está à esquerda, despencando numa cachoeira gigantesca, o maior véu de noiva que vocês podem imaginar em suas vidas. Essa cachoeira, ela vem do alto, daquelas nuvens douradas, de onde vem aquele brilho lindo, maravilhoso. Essa cachoeira, ela vem e despenca no chão, fazendo um ruído ensurdecedor, porém um ruído que acalma também. E esse rio ele corre ondulando, veloz, por esse platô onde vocês estão, cortando esses pináculos de pedra, terra e grama e despencando naquele abismo infindável. E quando ele despenca, quando vocês olham, parece que a água da cachoeira ela se transforma em nuvens, em gotículas, em sal, como se vocês jogassem um punhado de sal do alto de suas mãos. Enquanto vocês ainda estão maravilhados, se livrando da ofuscação, da travessia do portal e da vertigem que atravessar um portal também produz em alguns, quando vocês estão nesse momento de reconhecimento, vocês ouvem uma voz vindo da direita. E quando vocês se viram para ver a quem proferiu essa voz, vocês veem um homem. Ele está de costas para vocês. Em suas costas existe uma espada, aparentemente uma espada bastarda, cuja guarda forma uma enorme cruz. Ele tem um cabelo cinza amarrado numa longa trança que ondula, serpenteia, carregada pelo vento. Ele veste uma armadura, um peitoral de aço, vocês conseguem ver, apesar de olhar só as costas dele. E esse peitoral de aço, ele tá todo desgastado, cheio de pancadas e cortes e amações. E ainda de costas para vocês, ele coloca a mão na espada e fala pra vocês: fecha a porta que esses cachorros tá foda. Não tem porta aqui, tem cachorro. Vocês ouviram o moço, fecha o portal aí. Voltei, todos ouvindo? Sim. Sim. Ainda com a mão nas costas, segurando no cabo da espada, de costas pra vocês. Ainda de costas pra vocês, ele fala: parai, vilões. Lhes ofereço uma única chance de rendição. E aí ele vai se virando e sacando a espada. Segura a espada com as duas mãos e olha para cada um de vocês. E repete: vocês têm apenas uma chance de rendição. Entreguem a dama. E aí os olhos dele, cheios de confiança e de firmeza, se tornam puro espanto e desespero. E ele fala: oh, não. Merda. Errei. E ele vai desfalecendo e desmaiando diante de vocês. Sua espada cai de sua mão, se finca na terra e ele desmaia diante de vocês. O que vocês fazem? Eu olho em volta tentando entender o que aconteceu. Eu vou até ele. Não, vou tentar parar ele pra ele não cair no chão. Vai tentar segurar ele, Murray? Oh. Tá, joga a destreza. Pode ser a acrobatics ou atletismo, pra você chegar rápido assim e segurar ele com vigor, com força. Tá. Nossa, esse vigor. Não é o Sephiroth, Di. Você está falhando miseravelmente desde o começo da semana. 38. Quem que é Sephiroth? Não faço ideia. Final Fantasy VII. Obrigado. Tá. Quando o rapaz ele vai despencando, né? O Murin ele vai correndo pra amparar ele nos braços. E o Murin consegue chegar até ele e segurar antes que ele toque o chão. E aí você segura ele nos braços, Murin, e ele tá desmaiado. Certo? E aí você começa a olhar os detalhes do corpo dele, Murin. O corpo dele é todo cheio de cicatrizes. Marcas. Inclusive, ele não tem o olho esquerdo. No lugar do olho esquerdo, ele tem apenas um tapa-olho negro. E nesse tapa-olho negro, você vê que tem bordado, com fios coloridos ali, um símbolo. E uma coisa chama sua atenção e faz com que você fique extremamente intrigado, Maureen. No peitoral da armadura desse rapaz, ele aparenta ter aí uns 20 e poucos anos, talvez. Tá? Ele é jovem. Ele tem uma pele assim, um tanto quanto bronzeada, como se fosse alguém que tivesse tomado muito sol, sabe? Porém, a pele dele parece emitir um brilho, refletir a luz de alguma forma. Você acha estranho isso? E aí, Murin, você olha assim no peito dele, no peitoral da armadura dele, e você vê o seguinte: a armadura dele, metade da armadura dele assim, foi destruída e foi remendada com uma outra armadura. Certo? Certo. Parece que a armadura dele foi a fusão de duas armaduras, a junção de duas armaduras diferentes. Você não sabe qual era a armadura original que ele queria preservar. Mas você olha e vê que na porção direita do peito dele existe cunhado ali em alto relevo um símbolo. Esse símbolo você não consegue ver inteiro, mas o que você consegue ver é uma mulher de longos cabelos encaracolados, com os dois braços pro alto em forma de súplica. Uhum. Provavelmente é um guerreiro de Valkyrie, um paladino de Valkyrie. Pela fala, é um paladino. Bom, Murin segurou ele no colo. A Ciri foi até ele, que ela já tinha falado que ia. O que os demais fazem? Eu tô observando em volta, Jeff, pra ver se tá em volta, se alguém tá tentando chegar perto da gente, se ele tá sendo observado. Tá. Vou olhar os arredores. Ok. Joga percepção. E os demais? Que soca? Só fico meio chocado. O que esse cara tá falando? Fumou, né? Certeza. Eu só vou andando assim em direção à teia, né? Tá certo. Parece. O platô é muito grande? Como é que é? O platô é muito grande? O platô onde vocês estão, ele tem uns 30 metros de diâmetro. E a gente tá na borda ou não? Não, vocês estão no centro. No ele centro. Tá na borda. Tá. Beleza. O rapaz tá numa das bordas. O Celerin vai se aproximando, tudo, tá? O que, que a tua faz? Eu vou tentar fazer algo diferente. Aham. Uhum. Eu vou tentar ir em um extremo da borda, sentar naquele extremo, tentar uhum. fazer uma projeção astral, ir do uhum. outro extremo e tentar procurar o Ki da Lisbeth usando meu corpo duas vezes, meu sentido duas vezes, entendeu? Como é que é? Não entendi. Você vai então sentar numa borda e jogar o espírito pra outra? Essa parte não. Que eu não entendi. Sentar de um lado, fazer uhum. uma projeção astral e com o meu corpo, com minha alma pro outro lado e usar o Ki pra sentir a Lilith. Porém, com os dois sentidos, tanto do corpo quanto do espírito. Ah, entendeu? Tá. Outro lado é o além, você quer dizer. Se inventa um repetidor. Isso. Ok. Toff, então extraia as novas regras do seu percepção de Ki e faça o teste aí, vamos ver. Uhum. Já perdi um exaustão aí? Ô, Jeff, tome cuidado com esse cara. Nossa prioridade é a Lisbeth. Não esqueça. Depois de ouvir o desenho e a paraíra, eu vou caçar algum ferimento que esteja mais recente nele, que seja recente. Certo, Maureen. O cara tem que abrir o bagulho aqui. Passou, né? Eu tirei 50. É, em reinos vizinhos, eu consigo pelo ser de base. Certo. Toff, você vai, se concentra e fica tentando perceber o Ki da Lisbeth. É estranho. Por um lampejo, uma fração de segundo, você sente a Lisbeth muito perto, como se estivesse a uns 10 metros de você. Como se a Lisbeth tivesse as suas costas. Aí você se concentra pra perceber com mais clareza e essa sensação desaparece. Você não encontra a Lisbeth. Griel, enquanto você tá vasculhando com seu arco apontado, procurando por possíveis inimigos, duas coisas acontecem. Primeiro, você vê um globo de luz dourado. Eita, vindo, flutuando lentamente, calmamente na direção de vocês. Gente, tá vindo um negócio aqui. Acompanhado de um ser alado. Tem um anjo junto. Uma boa parada de um anjo, gente. Um anjo, pode ser um demônio. Depende, qual que ele é? Tem tridentezinho e rabinho? Você vê esse cara aqui, ó. Tá enxergando aí? Esse cara verde aqui. Ou esse cara bege, Ariel. Esse cara aqui, ó. Ele é um anjo? É um anjo, né? É um anjo. É um anjo. Um anjo. O Will Smith de higiene. Gente, tá vindo um anjo aí, gente, com uma bolinha dourada. Não tô gostando disso, não. Me escondo, Jeff. Calma. Essa foi a primeira coisa que eu... O primeiro evento que eu relatei. Mas no primeiro eu já vou me escondendo, que eu tô vendo o segundo. Ok. Já vou me esconder, tá concentrada. O Murin tá segurando o jovem e procurando por ferimentos. Joga percepção, Murin. Ou medicina, o que você tiver melhor aí. O Murin tá analisando o corpo do rapaz, procurando por ferimentos. A Ciri já tá próximo ali. O Celerin também já vai chegando próximo. Amor, não dá pra chegar na dedução que eu tive em On, né? Não. Esse cara é uma bomba. Ok. Pra cima todo mundo explode. Você fez um golaço do caralho aí, devo dizer. Nossa! É um Baylor. Deu um chute aqui, fez um gol, assim, de um gol a outro. Bateu escanteio no gol contrário e fez gol. Porra! É. Eu vou ver como é que ele tá também, amor. É, tipo, medicinalmente. Ok. Tudo bem, vocês estão analisando o corpo dele, procurando ferimentos. Imagino que vocês coloquem ele no chão. Pra ficar melhor de averiguar. Quando vocês vão colocando ele no chão, apalpando ele pra ver os ferimentos, é estranho. Ele não tem qualquer ferimento. O corpo dele, apesar daquelas inúmeras, incontáveis cicatrizes, o corpo dele tá inteiro. Não tem sangue. Okay. Não tem machucados. E quando vocês. Quando o Murin deposita ele suavemente no chão, ele se mexe e murmura alguma coisa. E aí, Griel, esse é o segundo evento. Ele tá desmaiado, ele se mexe e murmura alguma coisa. Mestre. Griel. Falhou. E volta ao torpor. Que? Pede, Jeff. Eu vou ler assim. Griel, você tem alguma coisa aqui? Ele fala. Ah, mestre. Griel. Falhei. Eu tô brincando do lado dele agora. O que é isso? Desescondeu agora. Tô mesmo, tô curioso. Chegou pelo nome, né? Quando você vê um elfo brota ao lado de um desacordado, oi? Exatamente, oi? De boa? Ele tá lá. Mestre. Griel. Falhei. Dagobah, Yoda. Zoeira. Que porra é essa? Vamos ver. Ele dá uma abrida de olho rápida, fecha os olhos. Tá como se estivesse delirando. Mestre. Griel. Falhei. Onde eu reconheço? Abre os olhos, fecha os olhos. Abre os olhos, pai. Fecha os olhos. E tum. Cai desmaiado de novo. No meio dos delírios. Sentiu ar? Faça seu teste. Jeff, a aparência dele é de humano, de elfo? Ele é um humano. Passei. Morim. Ele é um humano muito bonito. Parece nenhum meio elfo aí, não? Ele é um humano muito bonito, cara. De garbo, elegância, formosidade. É humano? É humano. Ele não é... Não segue os preceitos do seu Madruga. Ele é forte. Não, mas... Ele é formal, mas ele não é feio. Ele é formal. Ô, Jeff, eu tive O rosto tive dele é muito bem aluno, feito. Mano. O quê? Eu tive algum... Tipo, mano. Que eu me lembro da minha história. A questão é, você é o mestre ou não? Então, tô tentando entender isso aqui, né? Pode ser três palavras diferentes, né? Eu tô tentando. Mas isso não muda o fato de que ele, de alguma forma, conhece o Gabriel. Não, sim, com certeza ele conhece. Então, eu quero saber se é recíproco, né? E sim, meus caros. Parece que não, né? O emblema partido ao meio, remendado no peito dele, é o símbolo da deusa Valcária. E por sinal... Tipo assim, o Gabriel já tá fazendo discípulo pra Valcária ainda? Então, espera, tô aqui. Traidorzinho. Esse símbolo aqui, deixa a Glória aqui, saber disso. Ali. Deixa o menino explicar, que eu tô curioso também. O menino tá desacordado. Ô Jeff, eu pego a varinha e dou o cutucado na cara dele, ô, acorda e curo ele. Não, ele tá bem medicinalmente, ô Gabriel. Gabriel. Oi. Você disse que estavam ouvindo pessoas, alguém, um anjo? Ah, é, ele até esqueceu o anjo. Olha pra cima, gente. Já deu aviso. Eu me livro qualquer coisa aqui. Olha, top. Fala isso, quando você foi. Diz isso, você volta a um plano físico, volta a interagir com o mundo, você sente duas presenças. Pouco mais fracas do que você. Se aproximando. Pera aí, e todos vocês veem um brilho dourado, seguido de uma lufada de asas angelicais, chegando próximos de você. Tá vindo na direção do doidinho? Não, direção oposta, estão vindo da montanha. Não, mas tá, eles estão vindo na direção do doidinho? Estão indo na direção de vocês. Eita. Ô, Jé, você pode tirar o mapa de sigla e colocar a gente, por favor? Eu gostaria também. Onde que vocês estão, que eu nem sei? Eu não faço ideia. Eu só vejo tá aqui só um mapa de sigil, né? A Dama da Dor, só. Mercúria. Eu só vejo a Dama da Dor ali. Eu estou o Guildhall Ward. Os bonequinhos ali embaixo no Festival do Street. Bem pequeno. Deixa eu ver se eu tenho um cenário de DBZ aqui pra aproveitar. Se não tiver, é só pegar uma cidade destruída. Pronto. Não está destruída. Aqui, ó, aqui. Esse aqui é bonitinho. Vai ter um Gohan no meio, mas ignorem ele, tá? Eu chuto. Sério, mano. A gente ignora ele? Depende, se ele for amigo, a gente ignora. Eu chuto o Gohan, foda-se. Não, o Gohan é mó legal. Não é não. Só é moleque chorão da porra, não é legal não. Mó mala aquele moleque. Deixa eu criar uma nova página. Mover vocês pra página em branco. Entrar na página em branco. Arrastar o cenário pra ela e deixar carregando. E enquanto depois que carregar, eu coloco as miniaturas lá pra vocês. Ah, e você disse que os caras estão vindo na nossa direção. Suponho, vamos por assim. O grupo que tá no meio. Desculpa, tá no lado esquerdo, que é no oposto onde o cara tava. Sobrou a metade da montanha e o outro de outra borda, certo? Os caras estão vindo dessa outra borda, né? Ó, vocês estão me vendo? Sim. Ótimo. Imagina o seguinte. Esse aqui é o platô onde vocês estão. Esse aqui é o local onde vocês estão. Conseguem enxergar aí? Uhum. Aqui assim, ó, tem diversos pináculos de pedra. E vocês estão num deles aqui. Pelo solo aqui, ele é todo ondulado, tá? Desse lado aqui, tá aquela montanha gigantesca. Do lado de cá, é o abismo. Agora, em cima do pilar. Esse aqui é o pilar onde vocês estão. Vou mostrar de frente. Esse aqui é o pilar onde vocês estão. Vocês estão nessa borda aqui. E pra cá, é o abismo. Certo? Do lado de cá, bem longe lá pra baixo, fica a montanha. E os dois seres, eles estão vindo assim, ó. Da direção da montanha, na direção do platô onde vocês estão. Tá. Eu me coloco entre o grupo um pouco mais pra frente do grupo e eles estão vindo pra interceptar eles antes de chegarem, entendeu? Ok. Pessoal, deixa eu catar os bichinhos de vocês aqui. Só um segundinho. Temos companhia. É, consegui sentir a Lilith só por uma fração de segundos, mas me perdi. Você acha que eles podem ter atravessado algum outro portal e ido pra outro plano ainda? Provavelmente. Mas a gente precisa conversar com esse cidadão aí. Porque não faz muito tempo que a Lilith passou aqui junto com eles. Talvez ele tenha visto alguma coisa. Não sei. Ops. Vamos ver. Ó, colei as miniaturinhas aí. Ok. Eu chuto o Gohan. Ah, bico nesse moleque. Cabelinho tijado, caralho. Número 19 ainda. Que bosta. Ó, deixa eu mandar pra camada do mapa. Imagina que vocês estão nesse platôzinho aqui, ó. Uhum. À frente da tela, ou seja, pra onde o Gohan tá olhando, lá longe, aquele verde que vocês estão vendo no fundo do cenário, tudo aquilo é uma montanha que sobe infinitamente pras alturas. Pode crer. Para as costas do Gohan, mais ou menos nessa distância que tá entre o platô e vocês estão, e o fim da imagem, é onde começa o abismo. Certo. E os anjos estão vindo daqui, ó. Indo na direção de vocês. O anjo e a bolinha. Quão longe eles estão? O quão longe parece aí para você? Eles estão a uns 50 metros, mais ou menos. Eles estão voando bem tranquilamente, se aproximando bem calmamente de vocês. Eu quero ver se aquela parada que eu consigo de saber, sentir como que as pessoas estão se sentindo, se eu consigo fazer nessa distância. Muito bem. Eu quero ver como que eles estão vindo, se são agressivos, se não são. Ok. Joga a percepção. Puxar a regra aqui. Deixa eu ver aí. Eu não escrevi isso. É, tu gosta. Que lixo de... Não, foi bom pra caralho. Os dados foram ruins, mas o teste final foi bom. Certo, Siri. Oi. Não dá pra você sentir exatamente a emoção que eles estão sentindo no momento. Uhum. Mas pelo modo como eles se aproximam, eles vêm em paz. Coisa que é confirmada pelo Griel. Coisa que é confirmada pelo Griel. Quando ele se concentra, respira fundo, seus cabelos são agitados pelo vento. E ele fala: os espíritos do ar estão calmos. Ok. Então, você fez uma ação também pra perceber eles, não fez? Aparentemente sim. E aí, o que, que vocês fazem? Pessoal, o Grel tinha curado o rapaz, né? Desculpa, Div, continua. Pessoal, vocês conseguem reanimar esse rapaz aí? Pelo que o Moren disse, ele tem um símbolo de Valkyrie, é isso mesmo? Tem, só que ele tá bem, não tem por que ele não acordar. Então por que ele não tá acordado? Aí eu que sei? Não sou adivinho? O adivinho foi roubado. Você que tá falando que ele tá curado. Você que é o doutor Ossieri aí, ué. Ele não tá com... pelo que eu percebi, ele não desmaiou devido a um ferimento, mas sim a um choque por ter visto alguma coisa na gente. Acho que... pode ser por ter visto a gente ou só se for cansaço. Porque fisicamente ele tá bem. Entendi. Saudações, ó suplicantes. Exatamente. Fala o anjo quando vai chegando mais perto, quando vocês estão conversando ali. Desculpa, a gente tava conversando, não escutei direito. Pode repetir? Saudações, ó suplicantes. Bem-vindos sejam a Mercúria. Voltei. Eu sou o Lustriel. Sejam bem-vindos. Vocês ascenderam? Ou vocês vindo direto de Lúnia? Ou vocês vieram por este portal. E ele aponta pra trás de vocês, o portal pelo qual vocês atravessaram, ele termina de se fechar, e no lugar dele fica apenas um arco de pedra, com as mesmas inscrições que tinha na casa de onde vocês vieram. Alguém de vocês chamou ele? Não, Celerinho, pelo que eu tô percebendo, talvez seja um habitante desse lugar. Ah tá, então, porque de suplicante aqui não tem ninguém. Provavelmente alguém quando desencarna vem pra cá, assim como em Arca, mas enfim. Eu alço o voo, vou na direção deles, pego a pétala amarela, mostro, viemos pelo portal. Estamos em busca de uma amiga que fora trazida pra cá. Quem são vocês? Eu sou o Lustriel. E esse é meu amigo Divix. Vocês são nós aqui. Vivemos aqui em Mercúria. E eu atuo como guia àqueles que necessitam. Vigio esse portal e a trilha que está diante de vocês, que conduz até a primeira camada, Lúnia, até o Mar de Prata. Vocês precisam de orientação? Vejo que um dos seus companheiros está ferido. Permita-me curá-lo. E ele na vai verdade, se aproximando. Ele não é companheiro nosso, tampouco o conhecemos. Como eu disse, estamos aqui em busca de uma amiga. Fora trago pra cá. Você disse que é guardião desse portal? Sim. Você vê todos que passam por ele? Eu venho saudar todos aqueles que passam por ele. Quando, sim, vocês, quando vocês o atravessaram, eu senti a presença de vocês e vim para cá imediatamente. Você sentiu uma presença antes? Minutos antes? Sim, isso foi estranho. Pois a então, presença que senti era maligna. Algo que não condiz com esse local onde estamos. E você sabe pra onde foi essa presença? Porque eu também não consegui sentir. Senti por uma fração de segundos, mas provavelmente eles atravessaram outro portal aqui próximo. Sim, eles devem ter desaparecido em algum outro portal. Ou usado algum outro meio de se deslocar, pois a presença deles desapareceu. Qual é o portal mais próximo daqui? Não há portais próximos, a não ser este. Droga. Bom, e o da trilha abaixo. Vocês acham que eles podem ter... Isso de fato faria sentido. Vocês têm um... Pois aqueles que são malignos não aspiram à grandeza, mas sim à decadência de tudo e de todos. Você tem a... Você tem alguém que é como se fosse dono desse lugar aqui? Algum ser supremo, superior? Um deus, por assim dizer, que rege esse plano ou esse lugar onde estamos? Sim. Por que a pergunta? Porque talvez seja de interesse dele saber que essa sensação ruim que você teve, essa presença maligna, talvez já tenha tomado conta desse do reino de vocês. Por isso que viemos pra cá, tentar impedir isso e salvar nossa amiga. Toff. Oi? Qual a sua tendência? Caótica e neutra. Jeff, ele cura o cara ou não? Ele tá se aproximando pra ir curar. Mas o Toff tá conversando com ele ainda. Toff. Oi. Joga um teste de... Diplomacia? Persuasão. É, diplomacia. Persuasão. Com desvantagem. Com desvantagem? Sim. Tá. Vinte e oito. Caraca, foi bem. Foi muito bem. Ele olha pra você, vira a cabeça de lado. Permita, ó suplicante, que eu veja o que há dentro de seu coração. Prefiro você que não, prefiro que você veja o que aquele rapaz ali tem. Talvez seja mais importante que salve a vida dele. Mas aparentemente ele não tem ferimentos. Talvez seja algo da cabeça. Podemos verificar isso depois. O moribundo é mais urgente do que tudo agora. E ele vai voando até o rapaz. Eu sigo ele. Ok. Tá ele e aquela bola de luz de 30 centímetros de diâmetro no meio de vocês agora. Ele chega perto do rapaz. Pode falar, Celerinho. Não, tô falando. Ei, Gabriel. Oi. O que você faria se estivesse sendo perseguido por alguém? Tentaria despistar, por quê? Por quê? E como você tentaria despistar? Por exemplo, tentaria pegar um teleporte pra uma outra árvore mais longe, e dali, disfarçar meu cheiro, meu rastro, e fazer com que a pessoa não me encontre de meios mágicos nenhum. Acho que eu faria isso, por quê? Você quer que eu te apareça? Não, é isso que aconteceu. Como assim? Talvez a Toph não tenha conseguido sentir a presença da Lisbeth, porque o seu raptor deve ter bloqueado. Eu posso tentar passar por cima dele então, porque não sei se vocês sabem, eu sou um ranger, assim, sou um ótimo rastreador. Foi por isso que eu te chamei. Então deixa. É que assim, tá bom, eu vou fazer esse trabalho e depois volto pra esse cidadão que falou no meu nome. Jeff, eu vou começar. Eu vou começar a olhar o chão então agora e começar a rastrear ela. A Lisbeth. Certo. Muito bem. Eu vou usar o poder pureza extraordinária, Jeff. Uhum. Eu tenho que fazer o teste de sabedoria, saving throw. Dificuldade é o meu nível. Se eu passar, eu posso adicionar o meu nível de ranger em qualquer teste que eu fizer. Ok. Bom, passei. Então posso adicionar mais. A gente tá em que nível, gente? 27, né? 28, eu acho que você falou por 2, né? Não, eu tenho mais 7 da Lisbeth, esse saving throw. Você tem mais. Ela não tá aqui, Lisbeth. Ela não tá aqui, verdade. Então. Eu vou adicionar um ponto heróico, eu vou adicionar um D10. Ou rerolo. Ah, não, adiciona, né? Mais fácil. Eu tirei um 10, né? Mas você precisa de 2 pra passar. É que do jeito que eu sei. Ah, vou usar luck, vou rolar de novo. Luck. É, você tirou 10, né? Meia, meia. Então, mas qual coisa eu uso ponto heróico pra rerolar o teste com o luck? Aí pelo menos eu rolo 2D10 e 2D22 rolando esse. Sim. Tá vendo? Agora eu faço isso. Agora eu gasto ponto heróico e rolo os dois. Rolando o Capitão Pátria lá. Um Capitão Pátria. Mas é, velho, olha esse bagulho. Que vai ser o esmorrado da vez. Pronto, Jeff, 20. Ok, triunfo crítico, que beleza. Tem que ter confiança. Usa ponto heróico, usa Luke. Ok, muito bem, garoto. Certo, Briel. Você sabe o seguinte. As pessoas que passaram ali, você vê os rastros saindo do portal, correndo por cima desse platô, indo até perto, Jeff, de uma das árvores. E então os rastros desaparecem. Só falar, isso não foi meu teste de se rastrear não, viu? Esse foi só o teste pra usar meu bônus no teste. Ah. Esse é o pré-teste. É, esse não é o teste ainda. Ok, beleza, então joga o teste. Apesar que eu já revelei a informação, né? Não, mas vai ter uma informação. Já passou. Todo teste já, Gabriel tá de buenas, já usou o poder. Não, porque, inclusive, eu ia usar isso porque eu quero muito achar a Lisbeth. Então eu vou usar o ponto heróico aqui pra jogar com vantagem. E vou adicionar mais 28 nesse teste. Qual, pra localizar ela, Jeff, qual que eu uso? Louco! Crítico! Eu não joguei ainda, menino. Não tô entendendo o que você quer fazer. Eu quero localizar ali. Como não? É o quê? Sobrevivência. Apareceu um teste aqui. Esse é o save. Nossa, foi com delay então esse teste que apareceu pra você aí. Ah. É. É o que, Jeff? Caralho. É percepção, investigação, sobrevivência. Peraí, como você tá tentando localizar a Lisbeth? Explica pra mim. Eu vou tentar buscar rastros mesmo. Tipo, eu conheço o cheiro dela, eu conheço, tipo... É, eu vou tentar rastrear do jeito... Tipo assim, era quatro caras carregando ela, não era? É isso. Isso deixa um peso no chão de bota. Acredito que eu vou buscar, então, aí, essas pegadas mais profundas, vou ver pra onde foi isso, tipo coisa. Vou usar tudo que tiver me expor aí, Jeff. Evidente. Eles não tentaram ser furtivos, Grial. Eles foram correndo em direção a uma árvore e aí os rastros subitamente desaparecem. Como se tirou um crítico, eles usaram teleporte por árvores. Okay, Jeff, tá, então eu quero fazer o seguinte. Eu quero, de alguma forma, já que eu tenho teleporte através de árvores, eu tenho essa conexão com as árvores, eu quero tentar chegar na árvore e tentar descobrir pra qual árvore eles foram. Ah, aí já não dá, meu cara. Aí já não dá. Aí já não tem como, mas né? Tem outra pessoa que consegue fazer isso. Então faça. Não sou eu, mas tem outra pessoa. Gente, espera o teleporte atrás dessa árvore aqui. Agora pra onde eles foram, eu não sei. E vou voltar a olhar o cara lá, ver se eu consigo localizar o cara, então. Ok. Você reconhece. Reportaram por árvores e estão no mesmo plano. Talvez. Eu acho que não necessariamente, porque a Toph não conseguiu sentir ela. Na verdade, eu disse que eu senti por um instante. Foi quando eles estavam usando os teleportes. Mas... Então, foi o que eu imaginei. Se eles usaram essa habilidade que o Grial falou que eles usaram, então talvez eles estão apenas evitando o poder da Toph. O que seria o que é mais bizarro é que... É como se eu tivesse 10 metros de distância de mim. Sim. Oxi! Então. Eu dou uma olhada ver se tem uma árvore a 10 metros de distância. Isso realça não. A minha ideia de que eles estão nesse plano. Porque a partir do momento que eles sentiram que a Toph estava seguindo eles, eles começaram a se proteger. Faz sentido. Estranho. E quanto a esse cara? A gente não pode perder muito tempo com ele. Depende do anjo aqui, né? Sigam vocês, desenho o quadradinho e o portal. Sigam vocês, eu alcanço vocês depois. Eu fico com ele e vejo quem é esse cara aqui. Cara, porque se eu for matar, mata você, né? Eu queria ver ele tentar. Ah, Siri. Oi. Você consegue conversar com as árvores, não consegue? Consigo. Ué, pergunte então, você sabe pra qual companheira ele foi teleportado? Eu vou te dizer que eu acho bem improvável isso. Mas eu pergunto, não tenho problema com isso não. Mas a questão é, não pergunte só pra essa, pergunte pra todas, né? Pera aí, esse que você quer? Estão vendo aí, ó. Ó. As árvores por onde ele se teleportou estão aqui. Aqui, amarelo tá o portal. Em vermelho aqui é o ponto onde tava o rapaz. E aqui em preto é onde a Toph foi se sentar. E aqui onde eu tô piscando é o penhasco. E aqui, ó. Que... Putz, aqui é água mesmo. Olha, coincidiu certinho. Aqui é o rio. Que vem da montanha. Olha a cascata vindo da montanha lá, ó. E aí forma o rio vai passando aqui e despenca no abismo. Caramba, esse cenário deu certinho. Que legal. Bom. Tá, o que vocês vão fazer pra eu poder narrar as consequências? Eu vou falar com a árvore se ela sabe pra onde que os caras foram. Ok. Que mais? Eu vou tentar reconhecer esse cara. Ai, putz, quero saber quem que é. O rapaz? Ok. É. Beleza. Quem mais? Eu me aproximo do cara. Uhum. Antes do... Talvez, né? Não sei. Como já passou bastante tempo, mas enfim. O cara tava sacando uma espada. Eu retiro essa espada pra que esse cara não levante e tente nos atacar. Ok. Beleza. Toph, você pega a espada Você sente que é uma espada pesada pra caramba. Dá até a impressão de que ela é desbalanceada. Tá, mas quando ele sacou a espada assim das costas, ele fez isso com uma graça, uma agilidade quase felina. Mas você sente que essa espada ela é estranha pra você. Teto no limite. Bom, Griel, você tá ali perto, tentando reconhecer o rapaz. E enquanto você faz isso, você vai jogar pra mim um teste de... Vou lembrar. Intuição. Joga um teste de intuição. Enquanto isso, o anjo ele tá com as mãos sobrepostas no corpo do rapaz, olhos fechados, murmurando um feitiço e as mãos dele brilhando. Se aí ele abre verde, os olhos, eu não sou obrigado a acreditar, cara. Olha pra esfera de luz. Não, olha pra esfera de luz curar. E faz uma cara de surpresa. Aí ele vai, põe a mão na testa do rapaz, fecha os olhos novamente e começa a murmurar outro feitiço. Caralho, outro crítico, Griel. Outro. Tomar no seu cu, hein, miserável. Isso, tinha mandado jogada errada, tinha montado e joguei de novo. Tá, Griel. Você olha pra esse rapaz. Você nunca viu ele na vida. Puta que pariu. Mas quando você olha assim o rosto dele, você sente uma sensação estranha. Um calafrio percorre seu corpo. Você olha pro rosto dele, aquele rosto bem feito, bem cortado, bem alinhado, bonito, apesar das inúmeras cicatrizes que ele tem, da ausência de um olho, coberto por um tapa-olho, e esse tapa-olho ele tem um símbolo bordado com fios coloridos. Paulinho dançando. Esse cara é estranhamente familiar pra você, de alguma forma você fala, caralho, eu conheço esse cara, eu já vi esse cara em algum lugar, e fica aquele comichão assim com você. Quem mais tá perto dele? Eu tô. Morin, Ciere. Você não ia falar com a árvore, Ciere? Eu não vi onde é que é a árvore, tô esperando. Tá aqui a árvore, sai ó. Aqui, ó. Olha no Roll 20. Ah, tá. Agora eu vi essa porra de tela, me fode. O que foi, Morin? Não, eu quero saber que símbolo que é o do desenho que é. O tapa-olho? Tapa-olho, tá. Dele. Você pega assim, toca o tapa-olho dele, Morin? Ninguém falou com a mão. Você vai só, você vai olhar com as mãos ou vai olhar com os olhos? Os dois. Ah, garoto, por isso que eu gosto de você. Vou dar aquela analisada com o olho, vou tocar pra sentir tal, o desenho, ver tal, se tem alguma coisa diferente. Certo, muito bom, Morin. Aprendeu bem, menino. É o tampão de olho de Vecna. É o ciclope. Quem mais tá perto ali? O Celerin tava conversando com o Griel pra ele investigar as coisas. Você vai ficar afastado? Vai chegar perto, Celerin? O que você vai fazer? Não, eu tô indo em direção à árvore. Em direção à árvore? Você nem dá bola pro garoto, então? Ah, já tem muita pessoa ali. O cara vai ficar com falta de ar. Já. Tá bom. Uhum. Diga. O cara, quando ele falou pra mim, deixe-me tocar, sentir seu coração, o que ele falou mesmo? Esqueci. Ver o que há em seu coração. Mas isso seria uma pergunta como se fosse um paladino vendo a maldade ou coisa do tipo? Sim. Tá, então eu faço questão de pegar a espada e ir atrás dele e ficar segurando a espada, tipo o gato que coloca atrás assim da nuca. Aham. Uhum. E fico nessa posição. E fica assim, ar, pra ele? Não. Eu só fico atrás dele, só segurando a espada desse jeito, só. Tudo bem, beleza. Pessoal, melhorar a minha ação. Se eu reconhecer o símbolo, eu não toco. Se eu já tiver visto o símbolo, eu não vou tocar. Uhum, entendi. Se eu não reconhecer o símbolo, eu toco. Certo, Morin. Você olha o símbolo e não reconhece. Você nunca viu aquele símbolo. Você nunca viu aquele símbolo. Ou talvez você tenha visto. Eu acho que teve uma coisa assim, onde você pode ter visto esse símbolo. Sim, teve uma ocasião em que você viu esse símbolo. Joga pra mim um teste de inteligência, pra lembrar. Uhum. É, não lembrei. Não lembrou. Não, infelizmente, você olha pro símbolo, não reconhece ele. E aí você pensa assim, não, símbolos desse tipo não são sua especialidade. Alguém que conheça de heráldica vai poder te ajudar nisso. Certo? Alguém que tem estudado história, talvez a Toff, que é mais estudiosa, o Celerim, pra te ajudar nisso. Você não consegue reconhecer o símbolo, tá? E aí você começa a analisar o tapa-olho, e aí você ergue assim. E aí você vê por baixo do tapa-olho dele. Um buraco. Um buraco perfeitamente circular no crânio do rapaz. Ok, nada fora dos padrões. E você já viu isso, Murin. O pedaço do crânio dele, onde ficava o olho dele, foi obliterado. Você já testemunhou isso antes acontecendo. Você testemunhou isso você próprio. Quando vocês lutaram contra aqueles seres celestiais, as crias do nada e do vazio, você viu isso em uma visão. Quando a Kaline e os amigos dela que vieram do mundo de Nuyu mostraram a todos vocês, pela graça dos deuses, o que aconteceu com o mundo deles, e vocês viram o paladino de Rugal tentando enfrentar a Ciere, que tinha sido possuída pelo vazio e tendo seu braço obliterado pela esfera negra dela. Alguém fez a mesma coisa no olho desse rapaz. Ciere, coisa não. Chegou na árvore. Oi? Celerim tá chegando perto de você. E o Griel também tá perto dali rastreando, né, Griel? Tô sim. Ok, perto do rapaz tá Toph e Moore, então o resto tá na árvore. E aí, Ciri, o que você pergunta pra árvore? Sobre quem ganhou o campeonato de 82? Ah, se ela souber, a gente já aproveita, né? Vou ver se as árvores dali são conscientes. Você consegue se comunicar com elas. Ok. E eu quero saber se... Eu falo assim, alguém passou por dentro de você. Você sabe pra onde ele foi? A árvore responde pra você. Sim. Sim? Eram seis, sete pessoas. Caramba, todas todas com duas raízes, assim como você. Ok. Atravessaram por meu tronco, mas não sei pra onde foram. Viu, pessoal, assim, ó. Eram sete. Não eram só quatro mais. Mas ela não sabe pra onde eles foram. Mas se a gente pensar... Amor, analisando a magia ela tem um alcance ou não? Teleporte por árvores? É. Peraí. Parece que esqueci de pegar o meu assistente aqui. Não tô afim de abrir o livro agora. Mas eu vou abrir o livro e foda-se. Pega aqui no aplicativo qualquer coisa. Cara aí. Teleporte. Não é teleporte por árvores, tem né? Tem alcance, Brad? É 3 stride. É 500 feet. 3 stride. Ok. Obrigado. Obrigado. Feats vai dar. Pera aí que eu já tenho aqui a conversão comigo. Dá exatamente 150 metros. Então eles estão perto. Ou estavam, né? Já tá passando tempo. Estavam. É. Bom, enquanto então, vocês. Eu agradeço a árvore, né? Sim, uhum. Muito obrigado. Jogo uma aguinha pra ela ali. Ela agradece e fala: obrigado. Pegue uma fava. Ok. Pega uma fava. Ok. Muito bem. Eu falo assim, ó, eles passaram, ela não sabe pra onde foi, mas pelo que eu conheço da magia, é uns 150 metros mais ou menos, é até onde dá o limite. Certo. Eles devem ter ido pra alguma árvore, tipo, nessas proximidades. Você consegue reconhecer se há algo de diferente nessa árvore pra onde eles passaram? Dou uma olhada de cima e embaixo na árvore, assim, ó. Astro da magia? Ah, não, as magias de natureza não deixam rastro. Que seria mais fácil. Geralmente só as que usa pergaminho. Ah, não, pra caramba. Certo. Então, decore bem como é essa árvore. Nós vamos ter que achar outra parecida em 150 metros. Ah, mas não precisa ser a mesma, pode ser qualquer uma. Não precisa ser parecida. Não, não precisa. Óbvio, a magia diz aqui. Tem que ser outra árvore da mesma espécie. Eu acho. Não. Quando eu tinha lido, não tinha isso, não. Bom, enquanto isso está acontecendo, vocês estão conversando e confabulando ali. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Espera um pouquinho. Você tá vendo de qual nível, Brad? É só de sexto nível a magia. É de sexto. Não, de sexto nível não tem distância. Qual que é o nome de sexto nível? Pra mim tá na verdade, no aplicativo da teletransporte por árvores. Teletransporte por árvores. Transporte via plants. Transporte via plants. Aí não tem limite. Aí fudeu. É, aí fudeu então. A não ser que o cara seja melhor. Se o cara for melhor na habilidade, ô Celerinho, aí ele pode ir pra qualquer local nesse plano. Bem, enquanto vocês estão analisando essa situação e discutindo, o anjo que tá com a mão na testa do rapaz, ele tira a mão da testa dele, abre os olhos e fala: sim, agora eu compreendo. E vira pra você, Toph. Não. Ó, suplicante. Este jovem não está ferido. Nem no corpo, nem na mente, nem na alma. Ele está apenas inconsciente. Numa espécie de transe. Como se estivesse tendo alucinações. Mas pela natureza desse transe, nenhuma magia, nenhum poder de cura surtirá efeito nele. Ah, eu conheço um, quer ver? Ele voltará a si próprio, naturalmente. Não, eu conheço o método mais eficiente. Dou um chute na bunda dele. Sério? Aham. Uhum. Acorda, rapaz. E dou um chute no boga dele. Tá. Acredito que o paladino. Dá um chute no boga dele. O anjo tá lá curando ele. É o tempo de eu terminar de ver. De analisar o ferimento no olho do cara. Certo. E até, lembrar. Até mais rápido você faz. Você consegue analisar mais coisas do corpo dele. Dependendo do que você quiser olhar. Que eu lembro do ferimento, tipo, que eu já saquei de onde que veio o ferimento. Uhum. Eu dou uns dois passos pra trás assustado. Ok. Vocês veem o Murin. Aquele colosso de carne e músculos de 2 metros e tanto de altura, recuando assustado. A Toph se levanta. Eu sei como acordar ali. Buf, dá um bicudo no cara. Ele se remexe. Mas não acorda ainda, Toph. Que você faz? Ah, que vergonha. Outro? Desafiou. Outro. Tá, eu chego mais próximo da orelha dele e falo: ô, Gabriel, tá aqui, ele quer falar com você, acorda. Você sussurra isso no ouvido dele, Toff. Mãe! Gabriel, olha o Gabriel aqui, olha o Gabriel aqui. A mãe de ninguém não, porra! Não fui tojado por cajadinho de ninguém, não. Vocês todos escutam ele chamando pela mãe dele. Ele tá delirando, realmente. Esse é o único? E aí, de repente, ele abre os olhos e levanta. Você tá do lado dele, Toff? Ele gruda assim no seu braço. Temos que resgatar. Temos que resgatá-la. Resgatar quem? E olha ao redor. Olha ao redor. É o único. Quando ele olha pra trás. Será que é o único? Não, vai. Para, velho. Você é o único. Aí ele segura a Toff e ele fala: eu sei onde Lisbeth está. Lisbeth é sua mãe, não é? Ele olha pra você. Com cara de medo. Assustado. E leva a mão ao peito. Ô, maluco. Não respondeu porque é verdade. Quem que falou ô, maluco? Eu? Puta, aí você me quebra, caralho. Ele olha pra você, Toff. Olha pro Griel. Olha pro Celerin. Pai, olha pro Celerin, filho de tapa. Ah, não, eu falhei em minha missão. Droga. Fala seu nominho, querido. Vamos bem lá. Bem que eu fui avisado. Ou é o Dark ou é o único. Ou. Ele olha pro Griel com lágrimas nos olhos. E fala: sim, mestre. Eu sou o único. Não. Sabia, te reconheci. Olha só. Menino, que. Ai, vitamina é foda. Esse cara é mágico, hein? Depois do meu filho ter minha idade. Peraí. Esse aqui é o que eu fiz o parto? É! Olha, sou parteira. Sim, Toff. Aquela que me trouxe ao mundo. Ele põe a mão no seu ombro. Igual que e ele vai se levantando com calma. Celerin, meu pai. Eita, descobrindo coisas, hein? Descobrindo coisas. Meu pai que não me assumiu, filha da puta. Agora ele tá foi o cajado. Foi de mim. Foi o cajado, mas quem relou com o cajado na Lisbeth? Celerin. Então é o pai. De certa forma é. Celerin, meu pai. Vai olhando ao redor. Murren. Ciere. Theon. Todos estão aqui. Quem te feriu? Eu pergunto pra ele quem feriu ele. Eu tava mais focado na missão que ele falhou. Qual que era a sua missão, meu querido? Eu tenho diversos ferimentos, Murren. Todos causados na guerra. Mas esse do seu olho não é um ferimento comum. Esse foi numa tentativa vã. Minha falha. De resgatar as pedras rúnicas. Aquelas que vocês perderam. Quando morreram. Com um ferimento desse porte, você não esqueceria quem foi o causador de tudo isso. Como é que é? Alô, vocês não perceberam? O amigo aqui veio do futuro. Sim, é o Frank do pai. Futuro. É, Celerin. Você nunca gostou muito que eu te chamasse assim. Dizia que, na verdade meu pai cara, era o cajado. É a primeira vez que você me fala. Não vai enfrentar o pai. Não vai enfrentar os androides. Porra. Vai ter androide. Já teve, na verdade. Sim, eu vim do futuro. Um futuro no qual vocês todos estão mortos. com exceção de Celerim, meu pai, e Griel, meu mestre. Ah, entendi. Griel virou Gohan. Dark de sangue. Boa, Deus. É por isso, então, que eu acho que eles ainda estão nesse plano, se ele. E o que você vai fazer que ia mudar tudo isso? Eu vim tentar salvar a minha mãe, Lisbeth. Bom, então você sabe onde ela foi levada, não sabe? Sim, eu sei. E eu falhei. Vocês dois me alertaram pra que eu não fizesse isso. Mesmo assim, eu fiz. Eu roubei o colar. Era pra ela estar aqui. Você, Mestre Griel, me contou o que aconteceu. Que ela foi raptada. Que atravessou um portal e veio parar aqui em Mercúria. Eu lembro bem, foi agora. A minha mãe foi levada para uma espécie de laboratório e lá ela foi infectada pelo nada, de uma forma impossível de ser detectada. Ela estava perfeita. E onde vocês... é esse laboratório? Vocês conseguiram ir até o nada, enfrentá-lo, de posse das pedras rúnicas. Mas quando estavam lutando a batalha, e quando parecia que vocês teriam uma chance de vitória, algo despertou na mente de Lisbeth. E ela os traiu. Ela os apunhalou pelas costas. Ela os matou. O primeiro foi Theon. Então vocês perderam o poder de cura do grupo. É, matou o pote. E foi tão inesperado, que a derrota de vocês foi fácil. Somente você, Griel, meu mestre, e Celerim, aquele que me gerou dentro de minha mãe, ainda que inocentemente, meu pai, por assim dizer, somente vocês dois escaparam com vida. E fugiram e reuniram o que sobrou das pessoas de Arton. Nós nos refugiamos num bolsão dimensional, um lugar chamado Trenzalor, que o nada ainda não encontrou. Somente Lena. Quantos anos você tem, Único? Permaneceu viva. Eu tenho 20, se ele. Sou mais velho que alguns de vocês. E faz quanto tempo que ocorreu tudo isso? Tudo isso aconteceu no ano em que eu nasci. Ok. Mas temos que ser rápidos. Temos que impedir que ela seja levada para o laboratório. Pois se isso acontecer, tudo estará perdido. Pera, só pra eu entender. Tudo bem, você tá fortão, tá no shape legal, mas... por que que eu e o Celerim mandamos você e não viemos nós mesmos? Vocês não mandaram. Disseram pra eu não vir. Que era perigoso. Celerim me disse que... mexer com o tempo é algo que não se deve fazer. É arriscado, é tolo. Mas eu não ouvi. Posso repetir então o que o do futuro disse? Por favor. Você acabou de mexer com o tempo. Toph, diga pra ele qual foi a sensação que você teve. Digo. O que você encontrou sobre a Lisbeth? O que eu encontrei sobre a Lisbeth? É. Como assim? Aonde você sentiu ela? A 10 metros da gente. E depois? Nada. Exato. A sua vinda pra cá fez com que a Lisbeth fosse pra outro lugar e lá ela foi modificada, assim dizer. Não, você alterou o passado, você criou um paradoxo único. Não, paradoxo. Pai, eu tive uma visão. Eu herdei isso da minha mãe. Eu tive uma visão. Eu vi o lugar onde ela está. Ainda há tempo, se formos rápidos. Então fala, onde tá? Puta! O que tá aí, único? Agora que a gente foi o único. Puta que pariu. Sim, sim, sim. Eu digo. Ela está num paraíso de cristal. Eu vi um céu cintilando com brilho de prata polida, se estendendo sobre encostas tranquilas, levas luminescentes e aromas revigorantes, revestindo vales. Geleiras imponentes acima das encostas, e essas encostas elas são ricas em minérios e minerais preciosos. Eu vi monastérios, catedrais e vários lugares sagrados nos picos desse lugar onde minha mãe está. Sebastião. Eu olho pro anjo assim e falo assim, aí. Exato, qual que é o paraíso? O anjão, ele se levanta. O que o jovem descreve lembra em muito a quarta camada de Celestia, Solânia. Como nós chegamos lá? Evoluindo seus espíritos. Eu vou evoluir um tapa na cara desse homem hoje. Monte Celestia. É um lugar... Portão mais fácil, não? De aspiração. A níveis mais elevados do seu ser. Escalar essas encostas. Encontrar trilhas secretas que levam até a próxima camada. Os tornará também pessoas melhores. É só subir, então? Ô, anjão, eu não quero ser chata, mas os caras que tá na quarta camada pode ser muita coisa, menos evoluído de espírito. Então eu acho que dá pra burlar o sistema. Na verdade, a gente já burlou o sistema. É, tem como ajudar? Teve um portal pra cá. Pela primeira, né? Exato. Não, teve um portal pra cá, então também tem um portal pra lá. De fato, há um meio. Então... Você poderia, por favor, nos ajudar pela bondade do seu coração? Se me permitirem ver o que há em seus corações, talvez eu possa ajudá-los. Eu interfiro já. Diga. Tudo bem. Você não precisa ver o que nos nossos corações. Tá vendo essa espada aqui em minhas mãos? Sim, eu a vejo. Eu fiquei o tempo todo atrás de você. Se eu tivesse más intenções, assim como meus amigos, eu teria decapitado você a hora que você estava com sua baixa, com a sua guarda baixa, todo totalmente vulnerável. Não o fiz porque não somos assim. Engana-se. Eu não estava com a guarda vulnerável. O Arconte Iluminar ao meu lado estava pronto para me proteger, caso você tentasse alguma coisa. Então, mas eu não tentei, nem esbocei tentar fazer alguma coisa. Sim. Você pode não ser boa, mas também não é má. Posso levá-la até o palácio. Quanto aos demais, eu preciso ter a certeza de que não são criaturas malignas. Ô, Único, toma sua espada de volta. Vai lá, parça, pode dar o coração aqui, vai. Chega aí. Só agiliza, por favor, que ainda tá com um pouquinho de pressa aqui que o... O Único pega a espada, joga pro alto, a espada roda e cai na bainha dele. Nas costas dele. Caralho, Trent. É. Caraca, eu tô saindo aqui também, mano. Pelo menos esse aqui fala um pouquinho mais que o Drinks. Eu paro diante do cara e falo assim: pode ver. O cara entra em combustão. Eles têm. Instantâneo. Aí você vê o coração todo peludinho assim. Ele estende sua mão, a mão diante de você, e usa detectar maldade. Você, qual que é a sua tendência? Caótico bom. Ok. E ele vai pra próxima pessoa. Quem que tá à direita da Ciri? Tô eu, já fui lá pra frente. Greal. Ele estende a mão, permite. Mal eu não sou. Não lembro qual que é certinho, mal eu não sou. Mal eu não sou. Todo mundo vai nessa agora. Ah, vai. Ele olha você e vê que você também não é mal. Eu não quero ver você não, Jeff. Senta aí, cara. Tô de boa aqui. Não. Calma aí. Vai pro próximo. Sei lá, Celerim, pode? Pode. Vê. Também, também não é mal ainda, né? É leal e neutro. Ainda. Ok. Tá todo mundo ali na corda bamba. Vai pro Murin. Tá, peraí, Jeff, rapidão. Ok. Mas o Murin também não é mal. Ei, vou falar pra ele. Não se assuste com o que você vai ver, pois... cometemos erros no passado e eu carrego as consequências por isso. Não sei se ele vai conseguir ver as coisas, então... Ele põe a mão assim diante de você, fecha os olhos, aí ele regala os olhos. Como é que ele sente o Nerão, né? Recua a mão dele. Não tema, ó suplicante. Pois esta é justamente a natureza e o propósito de Monte Celestia. É um local de expiação dos pecados, de ascensão espiritual. Você terá sua chance aqui, assim como todos os seus companheiros. Vai no Theon, vai no Único. Vamos. Theon mal. Parei com que vocês... O Theon depende de... Parei com que vocês possam voar livremente. E assim poderemos chegar mais rapidamente ao Palácio de Lord Bahamut. A gente podia usar as asas antes? A gente leva Bahamut? Não? Bahamut. Olha lá, já querendo mutar todo mundo. Bahamut. Tomando seu cu. É o seu palhaço do tóxico no stream. Seu palhaço. Ok, ele faz voo em todos vocês. E fala, sigam-me. Eu vou estender minhas asas. Vai estender suas asas? Gastou um monte de sanote à toa. É, ninguém falou pra ele. Ele não perguntou? A gente precisa já. Mas ele viu voando, porque eu falei que eu alçava voo e até ele. Sim. É. Mas enfim, foda-se. Fala, Mori. Não, eu tinha falado, eu falei isso pra ele, mas a gente precisa de voo pra voar livremente aqui? Você tá com asas, Morin? Não, eu tenho asa, mas como que se, tipo assim, fosse uma condição do plano e a gente... Não, não, não. Se você tá com asa, ele não faz, nem faz em você. Você é o Vingador, mas, assim, isso impedisse porque a gente não nasceu aqui, então... Não, não. Por isso que eu falei isso. Aí como você tá com as suas asas à mostra, ele nem faz uma magia em você. Ele faz em quem não tem asa e não faz na Toph também, porque a Toph também voa. Os demais que estão sem asas e aí quem não se mostrou capaz de voar, ele faz a magia. Todo mundo com asa angelical, eu com o único com asa de demônio. É, legal. Eu tô na forma de... Eu tô com asa de dragão. Vou com a magia dele. Eu tô na forma de elfo, então vou usar a magia dele, não vou aproveitar. Ok, beleza. Ele faz voo em quem precisa, entre milhões de aspas. E galinha tem asa também, não voa. Pinguim também. E Eren vai voando e vai pedindo pra vocês seguirem, e ele começa a cantarolar uma música. O céu resplandece ao meu redor. Cadê do Google Tradutor cantando? Não, mas eu achei que o nome desse cara era Chapolin Colorado, velho. Vocês, depois de alguns minutos voando por Mercúria, vocês chegam a uma maravilha reluzente, construída inteiramente do tesouro de Bahamut, o dragão de platina, o deus dragão de platina. Soberano dos dragões bons e parágono de sabedoria, conhecimento, profecia e música. As janelas do palácio são joias em caixilhos de ouro e prata. Suas paredes são incrustadas de cobre e jade. E seus pisos são de mitral batido. No seu interior, conforme vocês vão se aproximando, vocês veem sete grandes anciões dourados, servindo ao deus de platina, entre tesouros acumulados durante eras e os ossos de milhares de ladrões frustrados. Talvez esteja, porque não vai ser frustrado, hein? Então, nosso filho já sabe, né? Quando vocês entram, Bahamut o saúda. Sejam bem-vindos, ó suplicantes, visitantes de Arton. Eu tenho conhecimento. Eu sei exatamente o que os traz aqui, pois o ocaso de nossa era está próximo. Me falta inteligência, moço. O que é o ocaso? Acho que é o final. O fim. Final. Ah, dragão do caralho, tem que falar bonito. O destino que vocês aspiram está na quarta camada. Normalmente, aqueles que vêm à Celestia devem ascender por seus próprios esforços, camada após camada, até chegar a Cronias, a sétima e última camada, destinada àqueles que possuem a mais pura das almas. Porém, eu sei que vocês não têm tempo para isso. Então, os levarei em meu castelo, diretamente até Solânia, para que cumpram com seus destinos. Antes que seja tarde demais. Ficamos muito gratos a você, ó, senhor Bahamut. Muito obrigado. O que vocês uma sabem do Vingador? Uma alma plena dentre os ignorantes desse multiverso. Sim, muitos tolos há em todos os lugares. Mas não aqui. Vamos. Moverei meu castelo e chegaremos em segundos em Solânia. Aproveitem a viagem e a estada e tomem um pouco de minha água revigorante. Água de dragão eu gosto pacas, hein? Pois o desafio que os aguarda é árduo. Mas... E aí vocês veem dragões de platina, dragões de prata chegando, carregando cálices feitos de rubi. Entrega um pra cada um de vocês. Ai, que lindo, quero um desse. Vocês tomam? Tomo. Em um segundo. Tomou e virou de ponta cabeça dizendo o que quer mais ainda. Eu não bebo já. Não bebe, Toff? Não. Ok. Todos os outros eu bebem. Tipo, deve dar um jeito de guardar em algum cantil. Sério? Aham. Uhum. Ok. Você guarda no cantil o seu. Vocês devolvem os cálices, né? Os dragões de prata, eles partem. Bahamut fala. Por que não tomou da água? Toff. Você disse que ela tem propriedades, suponho eu. Sim. Talvez a nossa amiga precise mais disso do que eu. Então guardarei pra ela. Talvez seja necessário para você chegar até ela, pois o destino dela é diferente do seu. Ok. Não debaterei com uma sabedoria que atravessa eras da vida. Abra o sentido dele. Você é burra porque você... Bebeu? Sim. Ah, que pena, achei que se fosse teimar com ele ia ser mais legal, mas tudo bem. Beleza, todos vocês, descanso longo, vocês tiveram. Que pena, achei que você tem que fazer um teste de constituição. Todos vocês podem considerar que vocês tiveram um descanso prolongado com esse cantil aí. Ok. O palácio é envolto num ciclone, num turbilhão de ar avassalador. A paisagem ao redor desaparece. Vocês deixam de ver o cenário de Dragon Ball. E aí, vocês estão num outro lugar. Onde há neve. Onde há montanhas, picos nevados gigantescos. Cravejados de joias e de minerais. E Bahamut fala pra vocês. O destino de vocês os aguarda fora de meu palácio. Boa sorte. Muito obrigado, Sr. Bahamut. E até breve. Até breve. Até breve. E que a eternidade olhe por vocês. Fala, seria maluco. Tão bom. Falou, maluco. Ciclone leva o palácio embora. E vocês estão de volta ao gelo. Ok, Lisbeth. Lisbeth. Na escuta? Tô aqui. Ativa o anel do... Dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Ok, Ariel, beleza, uma 7:15, tranquilo. Que pena. Beleza. Você desperta. Você acorda, Lisbeth, e está deitada, sentindo dores por todo o seu corpo, dores em sua cabeça, as dores mais fortes que você talvez tenha sentido até hoje. Você olha, abre seus olhos e por um momento você se vê cega, você não enxerga. Então é como se sua visão fosse voltando ao normal, ou se adaptando ao ambiente ao redor, ou como se você percebesse e entendesse o que acontece com você. E aí você nota o local no qual você está. Você está num local imenso, aparentemente de uma imensidão infinita. Você não vê paredes, você não vê teto. Você vê apenas o solo e um horizonte distante, infinitamente distante de você. E tudo ao seu redor é vermelho. O que você faz? Eu estou com as minhas roupas, né? Sim. Está com todas as suas coisas. Não tem mais ninguém ao redor? Joga a percepção. Certo. Foi bem ruimzinho esse, né? Quanto que deu? 24. De 24. Lisbeth, você vê... distante de você, você consegue notar naquela vermelhidão opressora, onipresente, você consegue visualizar que tem alguns vultos, parece ter algumas pessoas ali. Bom, ao meu ver parece que tá tudo bem, né, tirando a dor que eu sinto no meu corpo. Eu tento... Ai, quem que tá chorando aí? Essa é a vídeo no celular. Esse é o Valdir, tá vendo? Ai, meu saco. Vai lá, que susto. O que que você faz? Eu levanto e tento ir adiante, sabe? Pra onde vai o horizonte. Ok, na direção das pessoas? Sim. Tá. Você vai indo, se aproximando lentamente, lentamente. Parece que você escuta vozes em sua cabeça conforme você avança por esse lugar todo vermelho, Lisbeth. De repente você vê vultos passando ao seu lado, e aí quando você olha, você vê que não tem nada. Quando você olha pra frente na direção das pessoas, parece que na sua visão periférica você vê esses vultos. Eu penso por um segundo que pode ser a extensão da minha tormenta. Então eu não sinto medo, sabe? Eu certo. Me sinto confortável. Confortável, muito bem. Você se sente confortável de fato. E continua avançando em direção a essas pessoas. Quando você finalmente chega até... esse grupo. E você olha para as pessoas que estão ali sentadas. São 6 pessoas. Elas estão sentadas em cadeiras estranhas que brotam do chão, constituídas de matéria vermelha, cheia de olhos, presas, dentes e tentáculos. Você reconhece cada uma das 6 pessoas que estão sentadas ali. Elas fazem um gesto cumprimentando você com o que você supõe que talvez seja a cabeça ou alguma outra parte do corpo mais ou menos reconhecível. E fazem um gesto para que você se sente na 7ª cadeira que está aguardando pela sua chegada. Eu me sinto. Os muitos olhos da cadeira se abrem, encarando você, e se fecham quando você se senta neles. E você sente as bocas que rodeiam esses olhos mastigando de leve a sua pele, como se quisessem fazer uma massagem bizarra em você para te deixar confortável ali. Que estranho, né? Você olha para cada uma dessas pessoas, esses 6 rostos que reconhecem você e que te cumprimentam. 5 deles olham para você, confiantes, sabendo exatamente tudo o que está acontecendo. O 6º rosto, no entanto, olha para você e se faz confuso. Você vai olhando de um para um e cada um deles vai saudando você com um silvo, um estalo, um som inaudível e reconhecível. Um chiado, seguido de estalos, algo incompreensível, enlouquecedor. Assim você reconhece, você recebe os cumprimentos de seus companheiros. Aharadak, Gatsvalit, Haigheb, Uraziel e Gashera, os Lordes da Tormenta. E a sua companheira, uma das mestras da tormenta, Kaline. Eita, até a Kaline tá aí. Sim. Você não divide a tormenta com ela? Sim, sim. Todos os lords da tormenta estão reunidos. Gatsvalit, o que tem aparência humanoide, mais próximo de um ser humano daquele grupo grotesco, olha pra você e no meio daqueles chiados estalos você consegue entender. Seja bem-vinda, Lisbeth, ao Conselho dos 7. A Haradak, o Lorde da Tormenta, que até onde se sabe fora devorado por Garleth, olha pra você. Aquela massa disforme que parece um inseto rechonchudo com um olho cercado por uma boca no centro da barriga dele. Olha pra você e diz: já sabe o que aconteceu, Lisbeth? Não faço ideia. Eu só acordei aqui. Um novo. Eu lembro de estar muito cansada. Eu apaguei. E sinto muita dor ainda. Não sei o que aconteceu. Um novo elemento surgiu. Sim. Novo elemento. Replica Uraziel. Novo já elemento? Fomos. O que seria isso? Já fomos Deus menor. Já matamos deuses. Já fomos coletividade. Já fomos tudo em nosso universo. Já fomos Garleth, e Lisbeth e Kaline. Mas nunca fomos nada. Algo novo se apresenta diante de nós. Uma proposta. Um desejo incansável de todos os Lefeu. De se estender, se expandir, evoluir e conquistar. Por isso estamos reunidos aqui. É hora do Conselho dos Sete decidir o que será feito dos Lefeu. Que cada um apresente seus argumentos e dê o seu voto agora. Eu tô surpresa ainda, peraí. Eu tô chocada, meu Deus do céu. Realmente é uma oferta muito tentadora. Mas vai contra tudo que a gente tem passado durante todo esse tempo. A gente perdeu todo o nosso mundo. Nós perdemos todas as pessoas a quem amamos, sabe? São poucos os que sobraram. E pretendo continuar lutando contra a destruição de tudo. Você vota contra, então? Gostaria de ouvir a opinião de vocês todos. Os Lefeu são a raça suprema, adaptáveis e mortais. Existimos para conquistar, nos adaptar, evoluir, nos expandir. Se nos unirmos ao nada, poderemos expandir Lefeu por tudo. Poderemos destruir o que há e depois recriar tudo como Lefeu. Eu voto sim. Mas tenho uma grande dúvida. Quem veio ofertar? Vieram diretamente? Como fizeram isso? O nada fala através de você, Lisbeth. Através de mim? Ouça a sua voz. Ouça o chamado. Nada é como os Lefeu. Escute o chamado. Quando ele fala escute o chamado, aquelas vozes que você parecia ouvir na sua mente, você as ouve de novo. Só que dessa vez de forma clara. Dessa vez você consegue entender. Você ouve uma voz que parece vir de todos os lados e de lugar algum. Uma voz que te cerca, te permeia e ao mesmo tempo não está lá. Uma voz que é fria, que vem de antes do universo. E essa voz diz pra você: junte-se a mim. Junte-se a mim. E juntos reconstruiremos tudo. E essa voz te mostra, Lisbeth, um poder incomensurável com o qual você jamais sonhou. Um poder que supera o poder Lefeu. Eu tô chocada ainda. Eu não sei o que fazer. Porque é muito tentador. Porque todos nós somos a tormenta. E a gente quer expandir isso de alguma forma. Só que o que tá pedindo vai contra todas as coisas que a gente passou, sabe? Você vota não? Eu voto... Melhor, eu não tenho um voto ainda. Eu voto sim. É uma boa proposta. Tudo será Lefeu. Nada será Lefeu. Tudo será nada. Meu voto é sim. Mas você sabe o que é o nada? Lefeu. Ele será Lefeu. Infelizmente não. Infelizmente nada. Ou quer dizer, tudo será nada. E nada tudo será vai apagar da existência. E nada será Lefeu. Lefeu! Eles vão apagar a gente da existência. Pense nisso. Não vão. Somos Lefeu. Lefeu, não sucumbe. Lefeu, conquista. Não seja tolo. Ele está manipulando a gente. Ele quer que a gente meio que não interfira nos planos dele. Há uma forma de manter tudo que vai contra para que ele consiga fazer o que ele quer. É apagar toda a existência. Ele quer tudo, que tudo seja nada. Ou seja, eu, você, nem os outros existirão. Ele vai fazer a maneira dele. Mas o nada será Lefeu. Nós faremos a nossa maneira. O Haradak, ele voltou. Ele se recompôs. Mesmo quando Garleth acreditava que o havia destruído. A Haradak está aqui. Garleth, não. Os Lefeu são superiores. Os Lefeu podem conquistar o nada. Eu voto sim. O nada é superior a isso tudo. Khalid. Eu acredito que os Lefeu são tão poderosos, mas o nada é a criação de tudo. Ele pode apagar a gente da existência e fazer a maneira dele. É uma forma de manipular a gente. Tudo vai acabar e no fim nada vai existir. Nem sei como será o novo mundo. Nem imagino. Na verdade, queremos impedir que isso aconteça. O novo mundo será Lefeu! Lefeu! Não confio nesse plano. Eu voto. Não voto ainda. Você não confia. Eu preciso pensar mais a fundo a respeito. Não confio muito. Confia nos Lefeu. Confio nos Lefeu, mas não confio no nada. Khalini, como você vota? Khalini? Visto tudo que eu já vi referente a esse nada e esse vazio, partilho das opiniões de Lisbeth. Eu acho que a partir de certo ponto, quando formos englobados, perderemos nossa identidade, perderemos a vontade, perderemos o Lefeu. E isso é algo que não deve ser perdido. Você vota não? Eu voto não. Eu voto pelos Lefeus. Eu e Gashira voto sim. O nada será Lefeu. Lisbeth, como vota? Eu voto não, pois vai haver destruição de tudo. Nós seremos apagados. Você não existirá mais. Se você se aliar, a gente pode continuar lutando e expandir o nosso sistema. Então você vota não. Gente... Eu voto não. Pois tudo que passamos é por culpa do nada. Kaline não acreditam no poder Lefeu. Votaram não. Eu acredito que o poder Lefeu pode superar isso. Não precisa de mais aliados. Temos o que precisamos. O nada não será algo necessário para que dominemos tudo. Sempre dominamos, não é por causa disso que pararemos. Parece que você não acredita nos Lefeus. Você quer nos apagar a existência? O nada vai apagar a existência. É isso que ele faz. Vocês acham você já viu o que ele fez com os irmãos? Somos superiores. Pensa. Vocês não são Lefeu. Não sabem qual é a essência daquilo que é ser Lefeu. Nada não é aliado. É algo que não foi feito. Os Lefeu fazem o que não foi feito. Os Lefeu não temem. Os Lefeu não são apagados. Os Lefeu se adaptam, conquistam. O Raziel, vote. As duas parecem ter razão no que dizem. O inimigo é perigoso. Pode tentar nos apagar da existência. Mas nós somos Lefeu. Lefeu vence. Eu voto sim. Está decidido. Isso é rendição. Então. Está decidido, então. Os Lefeu irão onde Lefeu nunca foi antes. Tudo será Lefeu. Tudo será Lefeu. Nada será Lefeu. Nada será Lefeu. Tudo será nada. Tudo será nada. Tudo será nada. Tudo será nada. E eles ficam repetindo isso incessantemente. Incessantemente, incessantemente, incessantemente. Os cinco Lordes da Tormenta, eles começam a se fundir e se tornar um único ser. E quando esse ser começa a se formar, a assumir uma forma, a voz de todos os Lordes da Tormenta, de tudo aquilo que Lefeu, ecoa de lá de dentro. E diz pra vocês: vocês vão se submeter ou desaparecer. Ou será o contrário. Uma despedida, então. Desafiam o que foi decidido em conselho. Serão assimiladas ou aniquiladas. E aí essa criatura que tá diante de vocês, ela saca uma espada e aponta pra vocês duas. Ela termina de assumir a forma dela, uma forma corpórea, feita de matéria vermelha, que muda de cor e se torna negra, como vazio do espaço sideral. E essa forma que tá diante de vocês, negra como vazio do espaço sideral, tem a sua aparência, Lisbeth. Rolem iniciativa. É, Dark Lisbeth! Não tem uma Dark Kaline e tem um motivo do porquê. Nossa, minha iniciativa foi péssima. Bom, meu assim Deus. Que eu gosto. Nossa. Agora foda. Eu sei por quê, velho. Por quê? A Dark Kalim chamava Ciere. Olha a iniciativa da Kaline aí. Vai buscar a ficha dela, que eu perguntei se você tava com ela aí só pra me certificar. Só pra atinar, né? Rolou bem igual também. Vou rolar a iniciativa da Dark Elizabeth aqui. Olhar e tremei. Que lixo. Foi igual a mim, então. Mas que merda, perderia até do Griel com essa bosta aí, cara. Nossa, tem mais 18. Nossa. Ela é proibida em vários países. Amor, quem que vai primeiro, eu ou você? Por quê? Você tirou igual? 26 a minha. 26? Exato. Ah, não, eu vou melhorar minha iniciativa aqui. Gastar um ponto heróico. Que cuzão! Vamos lá, um D6 aqui. Eu vou primeiro. 31. Ok. Peraí que eu preciso me familiarizar com meus poderes aqui. Nem lembro mais o que eu tenho. Caralho. Devia ter me avisado antes, hein, amor? Porra. Aí não seria surpresa, né? Não, mas é porque aí eu tenho que saber o que, que eu tenho de habilidade ou não, né, porra? Você só tem magia até terceiro nível. Você acha mesmo? Não, vai batendo aí nas pessoas, pelo menos as iniciativas. Outras partes eu tenho, eu vou só ver as habilidades aqui. Então tá, eu vou bater. Peraí, deixa eu. Ô, Dê, quantos ataques você faz por turno mesmo? 3. 3? Legal, tem 6 ataques. Nossa. 3 na Kaline e 3 na. Eu acho que eu já caí já no primeiro tapa. Nem jogou ainda, já sei que eu caí já. Ok. Caralho. Primeiro ataque na Kaline. Caraca, velho. Tem pouco bônus, viu? 66, te acerto? Esse é o ataque, não é o dano. Você acertou e me jogou longe. Acertei, Kaline? Oh. Acertei, Kaline? Você tá me atacando? É. Acertou. Filha da puta, agora acerta essa desgraçada. Primeiro duas ataque vezes, foi. Não, meu CA é 53. Mas... Então, peraí que eu tenho que marcar um. Na verdade foi 66, não 76. Segundo ataque... 59 te acerta? É 53 a minha. Ok. Só me erra com 1. Uia, quase caiu um 2 ali. 71 te acerta? Acerta. Filha da puta! Dano do primeiro vai ser pouquinho. Ué? Não rolou? Não rolou? Ah, rolou. Ok. 39 de dano cortante mágico, mais 20 de dano, mais 20, não, mais 33 de dano obliterante. Ô mano, só que tem um problema. Uhum. O que que eu ganho com aquele negócio que um gato fez? Resistência a todo dano. Armadura? Não. Ele fez a parada lá de que ele transformou minha alma numa arma e etc, etc. É verdade, ele forjou a alma da Kaline. Porra, ele tinha esquecido disso. É, então. Você ganhou um parabéns. E isso eu não tenho. Ok. Não foi entregue, ela tá no processo ainda. É. Ok. Foi 33 de obliterante e o outro é quanto? Foi 33 de obliterante e 39 cortante mágico. Do primeiro. Lembrando que pro obliterante não há resistência. Eu sei. Nossa. Segundo ataque. Porque as duas foram contra a votação. Mesma coisa. Isso. 32 obliterante, 39 cortante mágico. Terceiro ataque. Isso. Ah, elas foram contra e fizeram uma cagada gigante, né? Foram contra e falaram uma merda a mais, né? É. Não, ele vai nos destruir. Aquele é feio, porra. Nada destrói nós. É, realmente. Exatamente, o nada destrói vocês. Fica quieto vocês aí. Ok, três ataques na Lisbeth agora. Acertou. 60 acerta? Com certeza. Mais que o dobro. 7-2 acerta? Ô! Oh. Quero tirar um crítico. Ah, tomar no cu. Errou! Tirei um crítico. Errou! Não vou errar nada. Eu vou jogar um ponto heróico aqui. Vou rerolar essa porra aqui, só pra não tirar falha crítica. Aqui ela é feio, porra. A gente não tira falha, não. Tira a falha. O que você disse? Ela é feio, não. Caralho. Mas de qualquer forma eu tenho 30 de CA, certo? Mano, que engraçado. Não, um é sempre falha. Um erro automático. Ó, D, 38 cortante mágico, mais 31 obliterante do primeiro ataque. E o segundo ataque foi... Nossa. 51 cortante! Ai, mágico! Eu caí já, mais, viu? Mais 28 obliterante. Na verdade... 31. O primeiro já tomou 50 de dano. E no segundo, 53. Ó, considera mesmo seus pontos de vida cheios, tá? Tá cheio de vida. Não é seu corpo físico que tá sendo atacado, mas sim a sua mente. Eu tenho resistência sobrenatural, mesmo assim eu... Obliterante eu não. Obliterante não, cortante, não tem resistência, né? Só é importante você... Você tomou 103 de dano total. Ai! Eu caí já. Não, caiu? Você tem 103 de vida. Você não tem só 103 de vida, tem? Eu tô com 49. Porra, não é só tem 180. Tá. Você tá full, você tá atacando sua mente, não seu corpo físico. Certo. Oh, caralho, tá caindo tudo aqui. Ok? Uhum. 103 de dano, deu tudo? Isso. Isso. Vez de vocês. É, que bom. Tudo será Lefeu, nada será Lefeu. Lefeu será nada, tudo será nada. Ah, sou eu, né? Desculpa. Sim. Não tô acostumado a que sou eu logo de início assim. Eu tenho um problema, eu não tenho minhas magias. Você salvou no aplicativo aí, caramba, como não tem? Então, mas eu tinha trocado o aplicativo para as magias da Ciere. Ah. Falei pra você pagar 2 conto e comprar essa porra desse aplicativo aí, caramba. É 2 reais? É, baratinho isso aí. Eu vou. Primeiro de tudo, eu vou dar um ataque. Ok. Padrãozinho, né? Pra mim eu poder dar os outros ataques. Eu não lembro se eu jogo com vantagem mais. Eu acho que eu não vou acertar. Quanto? 24. Não chega nem perto. Entendi qual é a graça. Nem perto. Você vai com a espada assim na Dark Elizabeth e parece que ela treme. Sua espada passa no meio dela sem afetá-la. É como se ela estivesse ali, mas não estivesse ao mesmo tempo. Tá. Que mais? Calma que eu tenho mais ataques aqui. Eu tenho mais dois ataques e uma magia aqui. Ok. Faz um save intro de destreza aí. Destreza? Destreza. Destrezinha. Cadê você? Filha da puta, como é que eu vejo meu CD? Tá, vamos lá. Save intro de destreza. 38. Passou. Boa. Entra nessa metadinha. Chain Lightning? Aqui ela é feio. Aqui ela é nada. Desintegrate. Ah, desintegrate não tem metade, acho. Não, é, eu tô tentando ler aqui. Não tem. Vai transformar pedras do ataque só pela brincadeira, então. Aqui ela é nada. Eu vou jogar 2d20 aqui, mas é dois ataques, tá, gente? Não é vantagem, não. Ok. Opa, foi bom, hein? Que tipo de dano que é esse? É uma katana minha. Não, da magia. Mágica. Da magia. Não, é uma katana. Ah, da magia? É. Tá falando dano de energia. É force. Force, ok. 34 te acerta? Não. 34 não me acerta. Errou. Você dispara seus dois ataques com a sua espada, nem passa perto da figura que tá diante de vocês, que é a junção dos cinco Lordes da Tormenta e o próprio vazio que tá ali. Você dispara a magia, mas ela é pouco efetiva nessa criatura. Você deu quanto de dano que dá? Esse 35 aqui? Não. Nada, errou. Não, não. A magia não dá se dá metade. Ah, se eu passei não dá nada. Não dá nada. Ok, você dispara o raio desintegrador e mesmo efeito, ela parece se dividir em duas e juntar novamente. Uhum. Lisbeth, o que você vai fazer? Bom, é quase que impossível de fazer alguma coisa contra o que ele vai ser... invencível. Tem o dobro de tudo que eu tenho. Eu gostaria de fazer uma ação envolvendo o aspecto favorante, que é a habilidade de classe. E eu gostaria de canalizar as emoções mais sombrias e focar numa ameaça mágica. Eu gostaria de aumentar o meu tamanho para que fique mais ou menos do mesmo tamanho da criatura. E eu gostaria de fazer uma voz gutural. Vai cantar um metal agora? Eu gostaria de jogar uma magia, a magia missão. Só que eu não sei como fazer isso para que ela possa ficar mais forte, sabe? Porque eles têm que fazer um teste de sabedoria e qualquer teste de sabedoria, acho que eles passariam. Mas okay. O que, que eu posso fazer? Eu posso doar um ponto heróico pra aumentar... Aumenta um D6. A dificuldade? O que, que você acha? Pode jogar um ponto heróico e jogar um D6 extra pra aumentar a dificuldade. Não, mas no caso assim, é ele que tem que fazer o teste de sabedoria, entendeu? Sim, e aí você joga um gasto ponto heróico pra jogar um D6 pra aumentar a dificuldade. Pode fazer isso. Aumentar a dificuldade em um D6, pode. Mas, eu ainda tô achando muito pouco. Deixa eu ver o que dá pra fazer mais aqui. Bom, eu não tenho... Eu tô exausta ainda? Ou não? Não. Eu gostaria de gastar 2 pontos de exaustão para aumentar ainda mais a dificuldade. Eu gostaria de... A minha ação seria eu aumentar o meu tamanho com essa habilidade de classe. Fazer uma voz gutural e jogar essa magia missão neles e falar... vamos enfrentar o nada. E tudo será Lefeu. Ok, entendi. Então, joga um D6 extra pra aumentar sua dificuldade. E aí você quer gastar 2 pontos de exaustão? Eu acho que eu gastaria mais 2 pontos de exaustão. Tá. Deixa eu ver. Por que jogou 2D6? Não sei, acho que eu cliquei ali. Peraí, eu vou jogar de novo. Eu cliquei ali no dadinho que ele joga. Tem acho que 2, 3, 4, 5. Acho que eu cliquei no 2. Vou jogar de novo. Boa. Mais 5. Quanto que tá a dificuldade agora? Deixa eu ver aqui. Eu coloco um comando mágico e ela faz um teste de resistência e sabedoria. Uhum. É a minha sabedoria, no caso, né? Não, tudo bem, mas qual que é a dificuldade pra resistir ao seu teste? Eu não lembro. Tá aí na ficha. Deixa eu ver. 8 mais... Vai na parte de magias da sua ficha e você vai ver. CD de resistência à magia, chama. 8 mais o bônus do seu... 8 mais proficiência, 16. Mais o bônus da sabedoria. Não, dela é carisma. É carisma, desculpa. Tem 7 de carisma. Mais 16. 23 mais 5, 28. 28. No 28. Mínimo, se ela não tiver nenhum item. 28. Tá, joga mais um... D6, pelo ponto de exaustão que você gastou. Só um D6? Tô sendo bonzinho. Então, mais 3. Pode jogar mais um D. Você gastou 2 exaustão? 35 total. A gente não tinha ganhado mais 5 na cachoeira? Você é louco, cachoeira? Sim, isso é verdade. Então dá quanto? Dá 40 no total. 40. Entendo. Vamos lá. Vou rolar aqui meu teste de resistência. Com vantagem, porque eu tenho resistência à magia. Sabedoria, né? Lá vai. 2,14. Oh, carai. 35 é 40 a dificuldade? Isso. Vou gastar um ponto heróico. Vou gastar ponto aqui. E eu vou rolar de novo. Lá vai, hein? Ah, um nos dois dados. 37, tá chegando perto. Quero ver só quanto daria se eu jogasse um ponto heróico pra rolar um D6. 39, chegaria bem perto. Chegaria bem perto. Tá. Vou fazer o seguinte, então. Vai falhar? Não, vou falhar não. Resistência lendária, passei. Exato. Vou gastar uma resistência lendária aqui. E passo no teste. Olha, foi difícil. Foi boa ação, hein? Ganha uma inspiração, Lisbeth. Foi difícil. Eu acho que isso é o melhor que eu posso fazer. Acho que lutar contra é quase que impossível. Eu vou morrer. Na verdade, é muito mais forte. É mais fácil vocês tentar convencer o contrário do que vocês ficarem lutando, mano. Porque vocês estão batalhando com convencer, mano. Ele já tem a ideia deles. Isso é uma coisa muito antiga. Vai convencer ninguém porra nenhuma, vou dar porrada nas duas agora. Ok. Ação bônus. Tô conjurando punição. Não é punição, é destruição, né, o nome. cadê? Destruição... essa aqui? Não, essa aqui não. Destruição elemental. Vão ser 2d6 a mais. Ah não, isso aqui é uma ação, não é ação bônus? Qual que é a ação bônus? Aqui, aqui... Caramba, nunca joguei de paladino, gente. Destruição estonteante. Vai causar 4d6 a mais de dano psíquico adicional ao alvo. Tá, esse dano eu vou fazer em quem? Par na Lisbeth e ímpar na Kaline. Par na Lisbeth. Vamos lá, meu primeiro ataque é com essa destruição. Ataque normal. Porra! 63. Acerta? Acerta. Acerta, claro que acerta. Com certeza acerta. Então tome ele. Isso aí de dano. E agora mais a destruição. Dá 4d6. Só que eu vou jogar 4d8. Eu não sei porque que rolou d20. Ah, não sei. Não joguei D20 de dano. Mais o dano da destruição, que é psíquico. Ok. E aí você tem que fazer um save intro de sabedoria. Senão você vai ficar com desvantagem em ataques, testes de habilidade. E não vai ter reações até o final do meu próximo turno. Eu vou ter desvantagem nisso tudo? Não. Se você falhar no save. Ah, no save entrou, você tem dois níveis de exaustão, né? Por enquanto sim. Não. Por enquanto não tem desvantagem. Então vai lá, um save entrou de sabedoria. Certo. Deixa eu ver a dificuldade aqui. 42. É save entrou, né? É save entrou. Eu cliquei. Errou! Peraí. Achei. Não passa. Não passa. Vai gastar ponto heróico, alguma coisa assim? Não tenho mais. Eu já tinha gasto naquela. Ok. Eu posso jogar com vantagem. Posso gastar uma inspiração pra jogar com vantagem? Aí eu jogo só mais um dado. É, na verdade não poderia, mas vou deixar dessa vez, vai. Vamos ver se melhora aí. Ô Toff, não pode emprestar a aura do bastão porra nenhuma, sai fora. A aura do bastão do seu nariz. Oh! Oh! Muito bom, muito bom. Ok. 32 com 7, 39. Tá quase, hein, Elizabeth? A dificuldade é, 20, é 42. Nossa. Falta 3 pontinhos. Gasta ponto heróico aí e joga um D6. Mas eu já tinha gasto ponto heróico já. Ixi. Ah, não, eu gastei exaustão, né? Não, gastou ponto heróico. Gastei ponto heróico. Tá roubando. Tá roubando. Não é que eu não consegui tirar ele daqui. Tá roubando. Tá roubando. Eu não tenho mais o que fazer. Kaline, você não quer ajudar ela com ponto heróico aí, ou foda-se? A desvantagem não é tão grande assim, tá? É só desvantagem nos ataques no próximo turno. Tô achando que não vai rolar, não. Ah, segue o curso. Eu não consegui passar. Então, beleza. Então, no próximo turno, você tem desvantagem nos seus ataques. A Dark Lisbeth ergue aquela espada e... desfere um corte profundo no seu peito, Lisbeth. Quando corta você, você vê sua carne queimando e desaparecendo, sendo obliterada pouco a pouco. Segundo ataque. Agora não tem punição. 65 te acerta, com certeza acerta. Uhum. Dano. Ele tá rolando um D20 mesmo de dano. Você tá rolando. Tá marcado que você rola um D20 de dano. É verdade, tô rolando um D20 de dano mesmo. Por que um D20 de dano? Tá errado. Você tá roubando nós. Um D20. Ih! Eu tenho resistência, eu diminuo isso a metade? Não, D20, é 3D6. Como é que é? Tô cortante. Sim, sim. No caso, só o cortante, né? Que eu reduzo. Isto. Certo. Vamos ver se agora vai certo. É, fala bonitinho. Olha o que o pai fez. Agora foi bonitinho. Mas pode considerar outro dano que foi menor. Ficou bonito. Segundo ataque. E agora o terceiro ataque, hein, Lisbeth? Ficou até bonito. Acertou. Dano do terceiro ataque. Agora ataques na Kaline. Primeiro. Segundo. Terceiro. Puta que pariu, mano. Ó. Dano na Kaline. E dano na Kaline. Cara, pai. Eu tive uma ideia aqui que dá pra fazer. Eu acho que eu consigo colocar as nossas cartinhas aqui. Vou ver se consigo preparar isso pra semana que vem. Mas por hora, eu vou dar como vantagem pra vocês o seguinte. Tive duas falhas críticas, né? Uhum. Tá, ok. Vocês vão poder escolher de duas uma. Ou vocês vão ter um acerto crítico pra cada falha crítica que eu tive. Aí vocês podem dividir entre vocês duas como quiserem. Ou... uma resistência lendária pra cada uma. Ou uma vantagem em algum teste que vocês forem fazer. Eu escolho resistência lendária. É. Beleza. Kaline? Eu quero um acerto crítico. Beleza. Bom, já dei meus três ataques, já dei o dano. E é vez de vocês. Kaline, você primeiro. Eu primeiro? Sim. Vou jogar só meu dano aqui, tá? Ah, cuzona. E aí, pela primeira vez... vocês veem a Kaline erguendo sua espada e conseguindo atingir a criatura. Não? Eu vou dar emissões mágicos desse filho da puta. Por que isso? Por que essa covardia? Mas emissão mágica não tem jogada de ataque. Não tem como ser crítico. Ah. 26 de dano, é isso? Eu acho que é. Com não, tem poderoso? Mais... acho que é, mais, é um D4 mais 1, não é? Isso, 3D4 mais 1 no primeiro nível. Isso, eu fiz de oitavo. Ok. Não, é um D4 mais 1 por míssil. Isso, mas... é, por míssil, mas no primeiro nível são 3 mísseis. Então são 3D4 mais 3. Então soma 11 nesse 26. Isso, soma 11 no 26 aí. Ok, mais 11, então dá 37. Dano de force. Dano de force, de force, de force. E agora eu vou tentar meus três ataques aqui. Ok. Opa, eu tenho 20 natural. Caralho. E a Kaline volta a marcar XP depois de meses. Que engraçado. Tá, perdi a tela, caramba. Quanto que deu? 40? Não. Só é porque eu joguei os 3D20 junto. Ah, tá. Mas vai dar... Deixa eu somar aqui meu bônus. Vai dar 45 no total de dano. 45? Errou! Isso. É de dano. De dano? 20, né? Acerto automático? Ah, é, desculpa. Tá certo, 20 acerto automático. Tá, tem razão. Quanto? 45? Isso, de dano. Que tipo de dano que é? Cortante? É, né? Cortante. Acho que é. Ok. Cortante mágico. Ok. Vou trocar pra dano Lefeu, porque eu posso. Tá. Beleza, Kaline. Você desfere dois. Só um, né? Dispara os mísseis mágicos, desfere um golpe com a sua cimitarra. Katana. Fica dançando, né? Sua cimitarra é dançante, né? Isso. Já nem lembro mais direito. Desfere um golpe na criatura, a criatura se enfurece. Olha pra você, olha pra Lisbeth. Grita, tudo será Lefeu, tudo será nada, nada será Lefeu. E vai pra cima de vocês. Lisbeth, você. Eu tô quase morrendo aqui, né? Eu tô pensando o que, que dá pra fazer. Eu pensei em ativar a Lágrima de Valcária. Aham. E fazer uma prece e vou entrar dentro do... Meio que me fundir, só que eu vou entrar dentro da... Como se fosse do corpo dele, sabe? Pra tentar controlá-los. Eu não lembro o nome do negócio. Eu não lembro. Eu consigo entrar dentro dele. Pela Lágrima de Valcária. E assim que eu a ativo, eu falo: Valcária, se algo der errado, lembre-se de mim. E vou. E tento, certo, entrar como se fosse... É um portal dimensional, praticamente? Só que dentro do isso. corpo? É isso mesmo, né? Isso, eu faço isso. É. Ok. Lisbeth, você se teletransporta pra dentro daquela versão distorcida do seu corpo. E você surge lá dentro, cercada de nada. Nada com N maiúsculo. E esse nada que está lá dentro começa a te envolver e a tentar te absorver. Joga um save intro de constituição. Eu nunca lembro onde estão os negócios. Peraí que eu tô caçando. Em cima, na esquerda. É em cima, é verdade. É que eu uso mousepad. Mousepad é... Não tem mouse. Mas mouse e pad, se tivesse usando qualquer coisa, no lugar do save era mesmo. Não, mas é ruim pra clicar lá em cima. Ai, me lembra a história do pelinho agora. Depois eu conto, me lembro de contar. Lisbeth falhou. Não, vejo que falha. Falha. CD 42. Meu Deus, é quase impossível. Nem se eu tirar 20. Ó, passou perto. É. Passou perto. Como é que é a frase de Valcária mesmo? Valcária, lembre-se de mim. Ok, galerinha. Beleza, você tá sendo absorvida, Lisbeth. É. Tá sendo drenada. Vou considerar a regra de petrificação. Você vai rolar mais 3 testes. Se você falhar nos 3, já era. Tá. Vez da criatura. Você vai fazer mais alguma coisa? Acho que não, né? Isso foi sua ação, né? Eu acho que era só isso mesmo. Ou então causar dano psíquico. Mas... Então vou meter porrada na Kaline agora. Ei, caralho. Vou matar essa desgraçada. Você pode tentar. Sempre quis bater nela. Nunca conseguia. Opa, peraí. Gravando. Ele quer que eu vou lá? Mesmo assim. Então, ele falou assim, quando você sair do serviço, você vai lá, que eu vou estar lá. Só que às vezes vai ser até rápido, talvez ela não... Sim, eu ia bater. Oi? Eu ia bater em vocês, né? Ia bater na Kaline agora. Amor, deixa eu fazer uma pergunta pra você rapidinho. Faça. O Nada Invasivo, ele é considerado um deus? Não. Ninguém os adora, não. Tanto é que adorá-los quebrava selo. Por quê? Não é uma divindade, então. Não, é uma entidade. É, tá acima da divindade, né? Vamos dizer assim. Caralho. É como se fosse uma energia, né? Muito forte. É. É como se fosse radiação. Não vê, mas mata. Ele é um conceito, pronto. Kaline, a Dark Elizabeth faz gestos arcanos assim na sua direção. E uma marca surge no seu corpo. Ela ergue a espada, segura com as duas mãos e parte pra cima de você com tudo. 6 ataques com marca da punição. Tô fazendo marca da punição. Vou cancelar a magia, então. Vai cancelar? Bom. Desgraçada. Não me chama assim. Ou eu poderia levar lá na terça. É fogo. Cancelou minha magia então? Uhum. Então tá, então vai, tome 6 espadadas. 1, 2. Ah, é verdade. 3. 4. Eu esqueci. 5. E 6. Cadê o 20, caralho? Tô querendo, puta que pariu. Puxa, te fuder, tio. Algum te acerta, cara? Algum te acerta? Todas? Então toma 1, 2. É, joga um ataque. 3. Clico, caralho. 4, 5. É só me fudendo pra fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5. E 6. Eu sei. O que foi? Eu caí. Ele tá falando que eu fugi com tudo. Não, foi com tudo. Deu com tudo. Porque é sua, filho. Você caiu, Kaline? Caí. Ok, ótimo. Lisbeth, save entrou. De constituição e faça a sua ação. Quase. Falhou. De constituição. Oh, meu Deus. Eu não sei se eu uso minha resistência lendária agora. Seria bom. Eu acho que eu vou tentar. Falha 0. Ok. Qual que é a sua ação? Eu gostaria de imobilizar ele. Por dentro. Como? Enrijecer todos os músculos, sabe? Como se eu fosse expandir meu tamanho de forma que fique do mesmo jeito que o corpo dele. Tá, você consegue se expandir e ficar dentro do corpo dele. Você veste nesse momento uma armadura de si mesmo. Puta, mas isso... Que isso dá, velho. Mas isso é incapaz de paralisá-lo. Você assiste atônita quando você mesma, por fora de você, pega a espada, gira no ar, rodopia no ar e crava a espada com tudo no peito da Kaline. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! E a Kaline desaparece. Outro save throw de constituição. Aí, tá vendo? Você tem que tomar espadada pra desaparecer. Tá difícil aqui. Não esquece que vocês só tão... Tá pior. É. Não esquece que vocês só tão ali ligado pela mente, não é seu corpo. Uhum. Só sua representação. Sim, sim. Falei. Primeira falha, Lizard. Ação. Agora é 1-1. Agora a ação vai ser... Eu vou... Eu vou tentar mexer com a cabeça dele, sabe? Eu vou começar a gritar de dentro. Pra nos livrarmos do nada. Livre-se do nada! Livre-se do nada! Só isso vai fazer? Eu acho que sim, só. Tudo será nada, tudo será Lefeu, tudo será nada, nada será Lefeu. Joga mais um save throw. Constituição também. Constituição também. Vai dar ruim, vai dar ruim. Meu Deus do céu. Segunda falha. Não é quase impossível passar. Sua aqui. Ação. Quanto que é CD, mano? 42. Porra, velho. Só passa se tirar 20 dele. É só assim mesmo. Faça sua terceira ação e role seu terceiro save intro. Certo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Na verdade, petrificação é no começo ou no final do turno? Final do turno. Final do turno? Então faça a sua ação depois do save entrou. Não, final do turno de quem fez. No começo, no caso, da pessoa, né? Seria. É, no final de cada um dos turnos. Então faz a ação primeiro e depois save entrou. O que você vai fazer? Ver o que eu tenho aqui pra fazer. Você tá vestindo a armadura do nada, né? Sai. Sim. Vai com o cu. Eu vou fazer uma redoma de luz. Eu vou me proteger. Eu vou gastar minha ação pra criar uma redoma de luz. Por mim. Sabe, de dentro mesmo. Eu bloqueio todos os tipos de ataques físicos e mágicos. Inclusive que vem até de fora dela. Entendi. Certo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso agora. Tá, você vai fazer assim, ó. Vai fazer um save and throw. De constituição de novo? De carisma agora. Save and throw de carisma? Porque é sua vontade... Sua autoconfiança que vai definir seu destino. Se você conseguir passar no save and throw, você vai conseguir criar a esfera protetora ao seu redor, quebrando essa essência do nada que está envolvendo você e te absorvendo, te tornando una com ele. Se você falhar, eu destruo a esfera de luz. Certo. Use inspiração para jogar com vantagem. É uma dica. Olha a dica aí. Boa dica. Boa dica. Tem 8 inspiração, filho. Usa essas inspiração aí. Tem 7, é que eu não consegui tirar. Tira inspiração, se falhar, joga de novo. Não vai, né? 34. Rerola. Falhou. Falha? Falhou. Lisbeth. Acontece o seguinte. Você começa a criar aquela redoma de luz. A esfera começa a te envolver, te proteger. E a essência do nada vai envolvendo ela, penetrando nela. quebra sua redoma de luz como se fosse um vidro, uma esfera de vidro. Te envolve inteira, vai te sufocando, sufocando, sufocando, sufocando, sufocando. E você perde os sentidos. Eita porra! Kaline! Você desperta. Oi. Depois de seu desmaio. No reino de Sombria. O Shota já foi transferido de reino. Onde os deuses aguardam reunidos pelo desfecho da jornada em busca da Roda do Tempo. Você desperta. Você não tava no Reino de Lena? Reino de Lena? Isso. Eu acho que tinha ficado todo mundo no Reino de Tenebra, não foi? Não, depois a gente foi pro Reino de Lena. Reino de Lena? Beleza, então você desperta no Reino de Lena. Ali, suando fria, rodeada dos 22 deuses. Eles atônitos, tentando entender o que estava acontecendo com você. Porque você não estava morta, sua alma estava no seu corpo. Eles dizem. Mas você não tinha sinais de vida, não tinha sinais vitais. E você sente que você não controla mais a tormenta. Ok. Quando você olha pro alto, você vê nuvens negras se formando dentro de Vitalia. Eu aponto pra cima assim, ó. Lugar. Agora. Eles... Os deuses olham pro alto. É nada. Por nós mesmos? O que aconteceu? Os deuses rapidamente começam a teleportar todo mundo pra longe dali. Kim, Tauron, Linwu, os deuses mais combatentes vão pra tentar deter aquilo. As nuvens começam a se formar. Não. As nuvens começam a se formar, começam a despencar relâmpagos acinzentados que vão rachando as mais antigas árvores de Vitalia. E de repente começam a chover demônios do nada e do vazio. Lefeus corrompidos começam a despencar, invadir o reino da deusa da vida e destruir tudo ao redor. O que você faz? Senta e chora. Eu viro os presentes e falo assim, falo, me leva junto, caramba! Falei, senta e chora, ponto. Ai, caralho, mano. Ok. Ok. O que você faz? Eu não vou falar isso, não. Você ainda tem um ponto heróico. Eu tenho um ponto heróico, né? Tem um ponto heróico. Eu vou fazer... Eu vou gastar o meu ponto heróico. Deixa eu jogar ele aqui. E vou tentar fazer uma coisa. Ok, que coisa? Eu vou lançar... Eu vou usar uma magia. Presumi que fosse, ok. Só que o que eu vou fazer? Eu quero usar essa magia. Eu quero usar essa magia no reino de Vitalia. Porque é alvo único, o reino é um alvo. Tô brincando. Ok, vai, desenvolve a ideia. Vamos ver no que isso vai dar. Beleza. Tá sendo tão surpreendente pra mim quanto pra vocês todos. Prossiga. Prossiga. Tá, eu vou... Eu quero usar... É uma esfera que eu tenho aqui. Deixa eu ver o nome dela bonitinha. Obliteração. Não, não, gente. Eu vou usar no reino mesmo, deixa eu ver. Vai lá. No reino. No reino todo. Termina de fuder. Já que tá acabando, vou acabar eu com tudo. Vou botar a última pecinha no quebra-cabeça. Falar que eu terminei. Exato. Falar assim, ó, checkmate. Pra falar que fui eu. Eu quero usar Esfera Resiliente de Otiluk. Ok. E eu vou usar isso ali no reino de Vitalia. quero usar. Ok. Eu não sei se vai dar certo. Tô vendo que ele vai brincar de... Tá. Nossa. Para que, teoricamente, ninguém possa fazer mal àquele reino. Porque aquele é o meu reino também. Sim. Tá? É dali que eu vim. É o seu reino. Então, querendo ou não, ali é o local que eu mais quero proteger. Ok. Então eu vou usar as minhas habilidades, uma vez que o... Um Gaka me transformou numa arma, não sei o que que isso vai ajudar. Uhum. Mas eu vou como se fosse usar a esfera de Outlook pra que eu vire a proteção de Vitalia. Ok. Entendeu? O que você tá disposta a oferecer pra conseguir um efeito tão grandioso assim? Um ponteiro. Já que você quer revestir um reino inteiro, né? Um poteiro aqui. É. O que você está disposta a me oferecer? Por Vitalia eu daria minha vida. Ai, 5 pontos de exaustão, acho que. Tem que ser 6 pra morrer, Carlos. Por isso 5. 6zinho. Por isso 5, porque você não consegue. Você não faz a magia, né? Se der 6, você não faz a magia. Não, teoricamente eu faço, mas não sei se dá certo, né? Aí quem ficar em Vitalia vai saber se deu certo ou não. Siri! Não, Siri. Oi! Siri! Oi! Aqui é Konato! O que está acontecendo? O que está acontecendo, Siri? Não sei, quem está falando comigo? É Tanató! Ah, Tanató, desculpa! Estamos passando por muitos problemas, por quê? A tormenta saiu fora de controle. Ela se juntou ao nada. Está invadindo Vitalia. Ai caramba. Pessoal, nós Kaline. Temos um outro problemão. Kaline, ela está fazendo algo. Ela está se desintegrando. Ah não, virou nada. Kaline está se desintegrando. Ela está se transformando em luz. Menos mal. Morreu. A luz, Siri. A luz que é a alma de Kaline. Está envolvendo Vitalia. E protegendo o reino. Mais que isso. A luz que é a alma dela. E que pelas mãos de um Gaka. Também é uma arma. Está conseguindo deter o avanço da tormenta. Antes que uma área de tormenta e nada termine de se formar no reino. Ela está conseguindo deter. Não sei por quanto tempo isso será possível. Mas a tormenta, o nada, foi detido em Vitalia. Graças ao sacrifício de Kaline. Ela deu a sua vida, Siri. O que está acontecendo aí? Kaline morreu para salvar Vitalia, Siri. Ela perdeu o controle da tormenta. O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com Lisbeth? A Lisbeth Kaline foi pega. Pega? Como? E onde vocês estão? Como eu consigo me comunicar com você dessa vez? Vocês não estão em Sigil, então? Ah, é verdade. Estamos em Celestia. Vamos resgatá-la. Vamos desfazer isso. Tomem cuidado. A tormenta. Como morreremos tentando. Não é mais nossa aliada. Kaline morreu para nos salvar. Os deuses foram salvos por uma mortal. Uma Iradan. Aquela que foi banida pelos deuses. Deu a sua vida para salvar aqueles que a castigaram. Corra, Siri. Encontre Lisbeth. Resgate-a. Antes que seja tarde demais, o inimigo avança rapidamente. Vou desligar. Seremos e Tanató desliga a sua mensagem. Eu viro pra quem tá do meu lado. Provavelmente acho que é todo mundo. Está um caos. Temos que achar a Lisbeth. Ela perdeu o controle da tormenta. A tormenta não está mais conosco. Vamos. Isso tem que terminar logo. E eu pego e eu saio correndo pra onde provavelmente é onde a Elizabeth tá. Vocês estão correndo, seguindo o único, que segue numa direção, como se ele conhecesse aquele caminho que ele faz com a palma da mão dele. Vocês vão subindo uma encosta escarpada e semi-congelada, quando vocês finalmente saem num platô congelado, coberto de neve. Vocês veem à esquerda de vocês um lago congelado, uma cachoeira que vem do céu, incontáveis quilômetros acima, congelada, desembocando num lago congelado, que abastece um riacho congelado, que desce abismo abaixo, indo para a camada inferior de Celestia. No meio dessa clareira é onde vocês encontram a cena bizarra. É onde vocês veem Lisbeth caída no chão, inconsciente. Ao redor dela, uma poça, mas não uma poça de gelo ou neve derretida como se poderia supor. Uma poça negra, viva, que vai envolvendo Lisbeth pouco a pouco. Ao lado de Lisbeth, vocês veem um homem vestindo um manto aveludado por cima de uma armadura metálica. Ele tem uma das mãos sobre a cabeça de Lisbeth e vocês veem uma energia negra saindo da mão dele, envolvendo o crânio de Lisbeth, fazendo com que seu corpo se debata, pule, dando espasmos involuntários. O corpo de Lisbeth só não sai do chão porque aquela gosma a segura firmemente. Entre esse cara e vocês, vocês veem quatro figuras vestindo armaduras de couro negras, seus corpos cobertos da mesma cor, o negrume do espaço sideral, o negrume dos poços gravitacionais de onde nem mesmo a luz consegue escapar. Essas quatro pessoas são os raptores de Lisbeth. E liderando esses quatro seres, vocês veem alguém que vocês já conhecem muito bem. Quer ver qual é o... Uma mulher que saca suas espadas, sorridente. Ergue suas mãos para o alto. Tá vendo? Vocês vão morrer hoje! E se atira ao combate enlouquecidamente, como ela é, como vocês a conheceram. Pentar, da Patrulha da Perdição. Tomada de negro. Tomada da essência do vazio. Jogue um teste de percepção. Já tá dando 8 horas. Que horror. Teste de perception. Que horror, velho. É, com certeza tá a ver. Aqui, porque tem bastante. Pra estar. Beleza, Di. Caralho, mano. De joga. Consegui uma proeza, hein, meu cara. Uhum. Jogar no bicho agora. Não, é o cacete, vou renovar. Me recuso a. É, da outra vez eu fiz isso, deu um também. Repete aí. Clica e faz isso, ó. Já descobri. Tá mesmo que essa. Porra! Não vai pra cadeia. Se eu tirar um número parecido igual de novo, trolou. Se fizer isso, vai pra cadeia sem receber nada. Não. Tá, 45. Tremeu, tá bom. Vocês, quando olham pra aquela cena, Lisbeth no chão sendo envolta pelo nada, um homem com a mão na cabeça dela, fazendo alguma coisa com ela, Pentar e seus quatro asseclas protegendo-os, vocês olham na direção de Lisbeth e a luz de Solania, um brilho prateado, um brilho de prata polida que envolve toda essa camada de Celestia. Ele, de alguma forma, ele é refletido ou refratado. E vocês enxergam que à frente de vocês há algum tipo de barreira impedindo que vocês cheguem até Lisbeth. Uma barreira logo atrás de Pentar e suas asseclas. Uma muralha invisível. E eu acho que nós devemos parar por aqui, porque vai rolar combate e esse combate vai ser demorado. Eu acho que é um verdadeiro filho da puta, isso sim. Eu achei que fosse dar pra rolar os dois combates hoje, mas acabou não dando. Beleza, pararmos por aqui? Beleza. Não, mano, tem outro jeito. Vou gastar meu ponteiro aqui então pra recuperar um slot. E tá cheio. Recuperar slot? Por que recuperar slot? Porque eu tenho um gasto. Mas se vocês tomaram a aguinha do dragão. É um descanso prolongado. Mas ela gastou fazendo a magia do... Ah, é, vai retar. É um descanso prolongado, vocês recuperaram todos os slots. Ok. Isso conta. Isso pra quê? Hã? Isso conta pra quê? Conta pra quê? Conta pra aqui, conta pra magia, conta pra pontos de vida. É como se vocês tivessem dormido 8 horas. Ok. Ok, então semana que vem teremos provavelmente o derradeiro combate contra Pentar. Fechou, galera? Eu jogava que ela usava arc flash. Ela tem arc flash também. Ah, não, ela tem duas espadas. Ela tem espadas também. Tem, é tipo o Grião, né? Que assim, Jeff, avisar, tipo, é que a gente chega e vai transformar em lobo já, viu, Jeff? Ok. Beleza. Ah. É, imagino que pra escalar a montanha ali, seguindo o único, você viraria um lobo, porque fica mais fácil. Então você já tá em forma de lobo automático. Beleza. Beleza, gente. Desculpa parar mais cedo hoje, mas é que eu tô cansadaço, tá? E vai demorar esse combate. Sim, sim. O Grel também não tá. É, o Grel também não tá. E vai ser importante ter o Grel junto, porque vai doer. Vai doer. Fugir, então ele vai se esconder. Né? Como sempre. Se escondeu pra treinar o único. Né? Certeza que ficou bulinando o moleque. Seu filho não foi o único. Meu filho é puro de coração. Seu filho pode ser puro de coração, sim, mas não é diabo. Que horror. Ó, se o Lindir morreu na explosão de Arthur, meu caro, ó, tava livre. Vocês não falam... isso é pedofilia. Vocês não falem nada, mas vai acontecer coisa com o Lindir também. Não sei se na próxima sessão, mas vai acontecer coisa com ele. Contar pra nós assim. Não digam nada pra ninguém. Eu vou mandar essa gravação pro Griel. Boca de Siri. Ah, cuzona. Eu vou cortar. Eu vou cortar. Vai nada. Vai vou nada. Sim. Vou sim. Gente, me despeço aqui então. Obrigado pela presença, pelo empenho. Vocês foram demais hoje, todos vocês sem exceção. Semana que vem de novo estamos juntos. Vamos lá. Beleza, beijos tchau, e abraços. Tchau, tchau. Até mais. gravar. E gravando. Todo mundo aí? Sim. Sim. Não, eu não sei se o Di já voltou. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com o meu equipamento. Tá, tá tudo certo, sim. Beleza. Di, você está? Não está. Não, não está. Não está. Cri cri cri cri cri cri cri cri. É esse Jazz de Serpente aí no chat ali, ó. Perco dessa cidade, Jeff. Onde a gente tá mesmo? Cidade? Como assim cidade? É. Então mostra onde a gente tá, que eu tenho uma memória muito fraca, Jeff. Esse visual, quero me ver. A gente Sim. saiu daí. Vocês não estão mais na cidade. Nossa. Vocês estão em memória... Celestia. Verdade, a gente entrou em algum portal. A gente entrou em algum portal. Exato, vocês Isso. entraram num portal. Entrou. Entramos no portal Caramba. E saímos em Celestia. Ah, gamba, né? A gente tem umas ideias boas, né? A gente tem umas ideias boas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu ouvinte tá me trolando hoje, velho. O que que tá acontecendo aí? Tá desconectando o ouvinte. Ah, é normal, aqui também acontece. Relaxa, relaxa, relaxa. Bom, enquanto o Jefferson não volta, deixa eu atualizar uma ficha de personagem aqui. Rapidão. E não é aquela ficha que vocês viram. Eu não vi nenhuma. Que bom que vocês não viram nenhuma. Continuem assim. É que teve três pessoas que viram. Eu vi o Jiraiya aqui, ó. Tchum, tchum. Não é o Jiraiya, não, é o Jaspion, pô. É o Jaspion. Ah, é todo japonês com capacete de formiga atômica. Isso aí é o Black Kamen Rider. É parecido. Tudo, Power Ranger, né, ó. É tudo da mesma família. Tá, vai atacar com a destreza. Proficiente, ok. O dano. Sério que eu fiz isso? Mas a destreza. Tem um bônus mágico. Espada curta causa dano perfurante. Fascinante. Só isso? Só um D6. Ah, claro que é só isso. Bônus de proficiência. Cadê o bônus de proficiência? Olha o de chegando aí. Não é. Aí, tô de volta. Aê. Eu ataco. Você ataca, é? Tem certeza? Ataco. Absoluto. Cadê, peraí. Acertei? Não. Não acertou. Eu tava tentando atacar o vento. Peraí que tá errado isso. Isso, mas isso. Ai, ficou burro. Peraí. Mas que merda, mano. Tá errado. Isso, acho que hoje eu não brinco, gente. Meu ouvinte não vai deixar. Relaxe. Fica tranquilo, Carlos. Fala com nós pela voz que a coisa rola na mão aí, o dado. É, tranquilo. Ok. Vamos lá, então? Vambora. Repeteco do balacobaco. Vocês estavam em Sigil. Tinham retornado... Oi? Quer esperar? Deu, já tá ligando o lote já. Já tá entrando? Então, aguardamos. Tá ligando. Aí já pega tudo junto. Tem um galo aí. São seus olhos. Não, galo, né? É o despertador das 4h35. Da tarde, só se for. É, porque da manhã ele toca às 2, às 3, às 4. Ele é tipo Telecena, esse galo. E o nome dele devia ser Telecena. De hora em hora, porra. De hora em hora. Ah, eu vou trocar a musiquinha da introdução, porque já tocou 1 milhão de vezes. Eu quero achar uma musiquinha legal pra fazer a introdução. Se alguém tiver sugestões, eu aceito. Coloca Jazz de Cobra. Não! E aí, o que você tem contra o Jazz de Serpentes? Uma naja. Cobra Serpente? Sou biofóbica. Cara, tá aí um bagulho que eu nunca vou entender, velho. Por que nego usa fobia nos bagulhos? Fobia não é medo? Ou é aversão? Medo? Não entendi. Medo o quê? Tô falando assim, a pessoa usa fobia pra justificar, tipo. pra justificar um repúdio a algo que tenha fobia. Mas fobia não é, tipo. Medo, ou seria aversão àquilo? Mas, é medo. Mano, pensa só, tem um pessoal que sente tanto medo, cara, que até vai pra cima dos gays. Medo do quê, velho? Cara, não, mano. É que assim, os caras têm medo da própria sexualidade. Eu tô falando de gay em específico, falando do termo fobia. Eu sei, mas tipo assim, a pessoa tem medo da própria sexualidade, já tá tão incerta da sua própria sexualidade, que ela vê outras pessoas com propriedade da sua própria sexualidade, deixa ela, tipo, ofendida, entendeu? Tipo, ela se sente agredida. Porque se ela não pode expor a sua própria sexualidade daquele jeito, por que outros poderiam, entendeu? Tá, mas é isso que eu tô dizendo, tipo, não faz... Despertador... Aí, eu concordo com o galo. Bota o galo. Bota o galo. Ele vai rir toda vez que o galo cantar hoje. Não. O soneca vai te em 5 minutos. Bota esse galo no modo soneca aí, tá foda. Já tá em modo soneca. Dá pra tocar o toque do galo? Dá pra tocar o toque do galo? dá pra trocar o toque do galo. Dá pra fazer tim quando você assa ele. Que horror! Trocou o toque do galo. Ou quando faz piu, piu, piu, piu, piu, quando ele procria, né? Ah não, isso aí é arma de laser. Piu, piu, piu, piu. Puta que pariu. Pior que tem uma amiga minha lá de São Carlos. a Ju, ela... A gente jogando um RPG Cyberpunk, que um amigo dela mestrou outro dia, né? E aí, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou continuar no piu-piu aqui. E foi dar tiro no, nos robôs que estavam atacando a gente. E aí, chegou? O Galo chegou. Ela tá ligando. Ô, amor, entra no Meet, tá? Pessoal, vai. Deixa eu mutar meu microfone aqui que eu não quero mandar um negócio pra vocês enquanto deliga aí. Deixa eu ver se vai dar bom. Eu tenho letra labial, foda-se. Vai você, otário. Aí você não falou nada com nada. Oi. Pera aí, já vou. Caramba. Olha, sorvete gelado, velho. Já pra ver já, João. E aí, bora? Eita porra. Olha, já botando a mão na boca pra ninguém tentar ler. Sim. Tá biquinho não. É barra. Parei, ó. Oi. Essa noite sonhei que você era uma coruja, mano. Bota pé. Eu tô surpreso com duas coisas. Primeira, você sonhar comigo, segunda, coruja. Uhum. Caralho. Sonhei que você sentava no meu colo e ficava. Cara, olha. Mas eu te vejo de alguma forma, tá? Tranquilo, assim. Mantém uma amizade. Porrado, obrigado. Olha, mas o que você quer dizer com isso? Eu não sou pegável, mano. Não faz no tipo, ué. Vamos começar o jogo? Não, foi isso que eu perguntei, porque eu não sou pegável. Pra mim não, porque você não faz nada do meu tipo. Nossa, amor, também fora do Ariel. Tomou mesmo, cara. Tomei fora do Ariel, mano. É igual o Jeff, é igual o Jeff. Né, Jeff? Quando o pessoal nos coloca em prisão, eu falo, não rala. Jeff é seu amigo, entendeu? Né, Tata? A Tata, assim, a Tata é uma gostosa, né, Tata? O quê? O Rafa pegaria aí, ó. O Rafa não gosta de mim. Saudade do Rafa, velho. O Jeff mutado, só a direção dele é ótima, já sou o Jeff. E o Rafa, como é que tá, olha? Tá tranquilo, tá tranquilo. É que ele realmente não gosta nada desse negócio online, sabe? Nem as aulas dele assiste. Não, tô cagando se ele gosta. Mas assim, tá bem. Também. Faz um tempinho que eu vejo ele, porque tipo, eu tô trabalhando pra caralho, né? Eu não, eu não vou na casa dele. Mas ele também, também. Tá tranquilo. Caramba. Ok, vamos lá então? Bora. Ligou você já tá aí? Da cor. Mas tu tá entrando em qual? No Meet Git ou no Meet Google? Não, é no Git. Acho que é por isso que não tava entrando. Faz só todo sentido. Põe o galo pra cantar aí. Funcionou. O que foi? Bota o galo pra cantar aí. Vocês estão me vendo? Arou, arou. É eu, é eu. Peguei a referência. Vamos ver se você vai pegar a próxima referência. Hoje a introdução é especial. Abre o mic primeiro. Depois você abre o ouvinte. É mic.git, J-I-T. Aí já vai ter o link direto. Tá o link no grupo do WhatsApp. Não, cara, eu uso o Chrome, aí já tem a bagulho de... O jeito de ser legal que ele salva, né, o... Vou pegar água, gente, os volta. Links que você abre todos. Vai lá, Ariel. E o PC conseguiu dar uma melhorada? Ah, deu nada. Tô esvaziando ele aqui pra conseguir trabalhar. Pro trabalho deu uma melhorada, agora eu tô conseguindo trabalhar pelo menos. Pode ver. Um pouquinho mais rápido, mas... Não dá, cara. O PC não foi feito pra esse monte de coisa que eu faço. Eu quero trabalhar com SolidWorks e fazer praticamente uma stream de RPG. Não rola, né? Cara, depende. Não precisa demais do bicho. De RPG, se for só, não precisa de uma nave, não, tá ligado? Só precisa de uma conexão com o payload bom. Só isso. É. Coisa que eu também não tenho. Conexão mas com o payload bom. Futuramente, se você quiser se dedicar a isso, você pode pegar um pacote onde o seu payload é maior. Só você conversar no provedor de internet que eles conseguem fazer isso. Você joga, tipo, sei lá, quer uma internet lá, de 10 mega. Aí você fala que você quer 20 de UP. Você quer transformar o Jeff no TikToker, é isso? Oi? Você quer estar querendo fazer o Jeff já um TikToker, é isso? TikToker? Por quê? Não sei, só peguei a parte dos dados aí. Meu Deus do céu, velho. Fiquei imaginando o Jeff fazendo TikTok agora. Na verdade, já seria TikToker. Porque seria engraçado. Mano, eu preciso passar pra vocês um vídeo do Jeff dançando, very engraçado, no final. Quê? Que porra que eu ainda tenho aqui no PC? Jeff nem sabe disso aí, porque deve ser... É verdade, eu tinha esquecido de passar pra vocês. Não, vai passar porra nenhuma não, o que você tá falando aí, menina, você tá louca? Peraí que eu tô procurando aqui. Caralho, mano, que porra que tá falando aí? Eu vou ter que procurar depois, a hora que eu achar eu mando pra vocês. Pra não, vocês manda, manda um não, você vai mandar pra mim, eu vou analisar isso. Cortar negativo. Algumas partes. Que isso, aí mano? Aí você monta o microfone pra não ficar dando retorno, aí você for falar assim. Tá bom. Você fica na tela do bicho? Pam, pam, pam,